agora, né? Senão, senão vai dar hora de Leócio. Vamos lá. Vamos. Vai ser sobre o que hoje? O quê? É, como tirar uma soneca antes de sair. Adoro. Gente, melhor tema. A gente mostra, né? Podcast só com os homens. Nossos melhores momentos. Ah, vamos sair, vamos. Aí todo mundo vai deitar. Adoro. Pois acorda e vê um filme. Isso. Mas a gente tá saindo já. Uhum. Aí quando sai, todo mundo foi abduzido. Pera, gente, vou ter que expulsar a gata. O Henrique não consegue gravar com a bicha passeando. Absurdo, gente. É que ela não passeia, ela tá cambalhota lá. Se pendura em fio. Ah, deixa a Pink fazer o show dela. 6 horas e meia depois. Hambúrguer. Não, a parada é a seguinte. Só lá. Então, é o seguinte, vai ser assim, eu vou... Não é nada demais, são só 3 tópicos, tipo, vou chamar, perguntar o que vocês estavam esperando do filme e o que vocês acham do Iluminado. E aí começar o negócio normal. Só pro Henrique ter uma noção assim, né? All right. É a pauta. Super pauta. Olha, teve até pauta. Ah, super pauta. Carinha! Adoro! Gente, tô tentando mais, né? Pode deixar, eu amo. O Erika Small Talk é pet friendly. Sim, mas o meu sofá não é pet friendly pras unhas dela. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Então, gente, estamos aqui reunidos, irmãos. Quê? Então, no dia de hoje, com 3 pessoas. Não acredito. Quem é o terceiro? Eu. Na verdade, somos os 4. É tipo o Alien, o 8º passageiro, que na verdade eram 9 porque tinha Jonas e o gato. Então, somos 4 porque temos caramelo. Caramelo tá aqui possuída. Inclusive. Xander está. Doutor Sleep. Então, gente... Só depois na edição, né? Por só na hora de editar. Então, hoje estamos aqui reunidos com o nosso estreante aqui, Henrique! Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu e Caramelo, a Caramelo me atacando, para falar desse filme maravilhoso que é derivado de um filme bosta. Pronto, já dei. Sim. Furando pauta. Já chega cheidando, adoro, quero. E também temos Leoso. Oi, gente, obrigado pelo convite. Minha estreia aqui também, que adorei. Uhum. Não é estreia nem nessa temporada, quanto mais... Não é. Caramelo também. Caramelo presente. Caramelo que super presente. Ela tá me intimando pra ir lá fora. E eu, Erika. Então. Rainha. Inédito, hein? Uhum. Olha, primeira fixa. Vez, né? Acho que agora eu sou fixa. Fixa, então, né, Erika? Né? Vamos falar aqui de Doutor Sono. Que foi o filme que eu esperava. Obrigada, senhor. Obrigada, pai. Depois de um ano de merda, de filme ruim pra caralho. Então, pra começar, vamos logo entrar já no ritmo. Pelos trailers, assim, as notícias, estava empolgado, estava esperando alguma coisa. Leoz, você que viu o trailer porque fez o top 3 aí de recomendações. Falou que talvez não fosse ver Doutor Sono no cinema. Denuncio. É. Olha aí, ó. Clica no card, tá passando aí na tela o vídeo anterior, onde ele falou essa baixaria. Então, vamos começar pelo Henrique. Fala aí. Vamos. Eu vi o trailer no cinema somente e virei pra pessoa que tava no meu lado, que no caso era olhar, e falei assim, jamais vou ver esse negócio no cinema, porque, né, Stephen King, vindo de um filme ruim, então pra que eu vou perder meu tempo? E levei na cara, filme maravilhoso. Adoro, assim que eu gosto. Eu gosto de levar na cara assim. Pior que quando eu vou na vontade, levo na cara as avessas, né? É uma merda foda. It 2 de novo. É pra você, certo? Então, e você, Léo? Nina, eu, como eu falei no programa, achei legal, mas achei que ia ser meio uma aventura, um episódio de Stranger Things, assim. né, a relação de... Não sei de onde Léo tirou isso de Stranger Things. Eu não sei também. Uma criança. Mas tinha mesmo um clima assim, meio de mistério, com monstro. Mas cadê as outras crianças? Cadê as outras crianças? Não, mas é porque o trailer meio que mostra, tipo, ele muito amiguinho ensinando ela, assim, e, tipo, vamos viver uma grande aventura, sabe? Então eu achei que ia ser diferente do que foi. Mas legal. Legal! Bem louco! Empolgante! Ah, já sei por que eu achei que era Stranger Things. Porque em Jogador Número 1, um filme que usou muitos recursos de Stranger Things, que inventou os anos 80, eles têm uma sequência... Iluminado, né? Exato, eles têm a sequência iluminada. Eu pensei, o quê? Stranger Things. Tudo a ver. Então tá, né? Depois dessa ligação toda, né? Como eu vi uma pessoa que falou, né? Eu acho que foi o Arthur do Bilheterama, que é uma mistura de, sei lá, o Iluminado com Monstros S.A. Oi? Até agora eu não entendi. Monstros S.A. tem a ver com isso. Mas quem quiser, vai lá no Bilheterama, canal do Arthur, e tenta entender. Tenta entender. Eu não entendi essa analogia. Eu não sei se é o Iluminado com o Monstros S.A. Só sei que é alguma coisa com o Monstros S.A. E Monstros S.A. é a coisa menos estranha que ele usou nessa mistura. Nossa. É, não faz sentido nenhum, né? Até porque Monstros S.A. é um filme super bonitinho, com monstros bonitinhos. Então, tirou de onde Monstros S.A. nessa história? É, não, eu só fiquei pensando, onde é que tem porta? E onde tem caramelo, exatamente. Fiquei pensando. É. Tinha que ter várias portas. Tinha que ter várias portas. Não tinha porta. Mas tudo bem. Onde tinha um armário também, né? Pra sair o monstro de dentro. Né? Então, mas vamos falar também de uma coisa. Antes, né, da gente entrar no Iluminado, a gente vai aquecer falando mal do filme do Kubrick, que todo mundo puxa saco e todos os podcasts que eu vi até agora sobre o Dr. Sono, menos que eu gravei. Tá bacana a cast. Quem quiser vai lá dar uma olhada. Estão sempre babando ovo do Kubrick, esse homem nojento, escroto, que fora ele ser nojento e escroto, tá bom, ele sabe fazer fotografia, Snyder também. Beijo, Kubrick. Então, o filme dele, pra mim, é a pior adaptação de livro, uma das piores de todos os tempos. E aqui temos duas pessoas também que odeiam essa adaptação, então... Né? Léo, agora primeiro, fala aí o que você estava esperando que fosse usado o Kubrick. Você ficou com medo de ser usado coisa do Kubrick? E deixar então, assim, menina, o que acontece é o seguinte. Lado. Eu não li o livro do Iluminado, né? Então, eu não sei dizer quanto à adaptação. Mas, assim, o primeiro contato que eu tive com o Iluminado foi com o filmão de 4 horas e meia que eu peguei na minha locadora quando era pequeno. Ai, com Rebequinha! Exato, Rebecca de Mornay, né? E Steven Weber. Esse filme, né, entre muitas aspas, na verdade é uma minissérie que foi feita muitos anos depois do filme do Kubrick. É tipo It, né? Exato. Que foi condensada nessa fita e tinha o próprio King mais envolvido e tal. Tinha muito mais coisa, obviamente, do que o filme de 80. E eu amei essa minissérie, assim, eu, tipo, fiquei muito com muito medo, mas muito envolvido com os personagens e tal. E aí, muitos anos depois, eu fui ver o The Shining do Kubrick, com aquelas longas cenas de estrada e aqueles barulhos de descedor, o Jack Nicholson canaça pra caralho, e a mãe sem fazer nada e o menino sem fazer nada, né, o velho não faz nada. E aí eu falei, gente, e tipo assim, eu tava na dúvida se era o mesmo que eu já tinha visto, porque era menor, obviamente, né, acho que tem 2 horas e pouco. E eu fiquei, gente, que parecem 7 horas, registra isso, exato, né, que é o filme que você viu de 4. Aí eu fiquei assim, gente, será que é o mesmo filme da minha infância? Porque tá tão tosco, os cenários não tão dando medo nenhum, e é uma pretensão. E aí depois eu descobri, aí eu revi o de 4 horas e meia, vi que ainda era maravilhoso, e que o do Kubrick era uma bosta. Barra, Eu, quando assisti o The Shining, quando bem mais novo, eu achei esse filme tão ruim, eu não sei nem pôr em palavras o quão ruim eu achei esse filme. Parecia que tinha 7 horas, como eu falei um pouco mais cedo. Aquela mulher, a Wendy, só... A Shelley Duvall. Só gritava e gritava assim, tipo, o cara tá vindo atacar ela ia pra um cantinho e ficava gritando lá. E isso não resolve nenhum problema, ficar gritando. E assim, eu acho que é muito mal explicada a questão do Shine mesmo, né, da criança. Não sei se é a minha impressão que eu tive por ser mais novo, então talvez não tenha entendido a profundidade do negócio. Entendi. Mas assim... pra tu ver, o Shine é o garoto conversando com o dedo. Exatamente, aí ele olha pro nada e de repente entra em contato com um cara que tá distante. E assim, é muito estranho. E assim, derrubou por terra qualquer esperança que eu tinha pra esse novo filme. E acho que eles conseguiram dar a volta por cima. Porque, olha, o original era uma tristeza. Inclusive, The Shining foi o problema que eu tenho hoje com Stephen King, de achar que é tudo ruim, porque eu achei esse tão ruim que eu pensei que tudo dele fosse a mesma coisa. Então, eu já sempre vou com o pé atrás por conta desse filme. É, o Stephen King, o problema é que ele tem muita coisa, a maioria é muito mal adaptada, né? Mas não tem muita coisa assim, ruim também, vai. Não, não é nem isso. Eu tô falando assim, ele tem muita coisa, e muita coisa mal adaptada, e assim, tem umas adaptações que são boas que não são fiéis também à obra dele. Então, tipo, não é porque eles, por exemplo, o final dele foi ruim, que todo mundo gosta de fazer essa brincadeira. Por exemplo, o Nevoeiro, o final é assim, meio anticlimático, vamos dizer. E o Frank Darabaldi, que fez A Espera do Milagre, que também é do King, e aquele outro lá, Um Sonho de Liberdade, ele fez a versão dele com o Justiceiro lá e ficou ótimo. Tanto que o King acha o final do filme dele melhor do que o final do conto. E realmente é. Mas isso faz muito sentido, assim, Eric. Eu acho que pegar uma obra para você adaptar para o cinema tem que ter o cuidado de buscar dar uma cara para o cinema mesmo. Porque às vezes o filme, o livro é legal e tal, mas ele não transmite bem para a tela. Ou, às vezes, outra mídia, né? Ou às vezes tem um final ruim, mude o final e põe um final mais interessante. Eu acho que não é nenhum problema fazer isso. É, na verdade, eu acho que até assim, é mérito de quem consegue transformar um final de uma história que foi pensada há muito tempo para algo melhor. Então, assim, eu não vejo problema fazer isso. Pior não, é você se grudar num final ruim, né? E nem o próprio King vê problema nisso. O problema é que as pessoas gostam de repetir sempre que o Kubrick é ótimo e que o errado é o King de achar que tem que defender a obra, que tem que ser igual e não pode ser igual. Não, gente, não é isso. É tipo assim, a base do filme, a base do filme do Kubrick é totalmente diferente da base do livro. Ele não precisava do livro do Stephen King. Ele podia contar a história de um cara bêbado que entra numa febre de cabana e mata a família. Ele não precisava da história do livro do King, entendeu? Porque é completamente diferente, é outra coisa. É um drama familiar que tem espíritos. É sempre assim. Pensa na Mansão Hill. É um drama que tem fantasma, mas tem a família envolvida. Sim, exato. Inclusive, então, o que vocês falaram, assim, tipo, o filme do Kubrick, pra mim, não tem. Deve até ter uma fala ou outra, mas ele não me passa a impressão de que o hotel reagiu ao poder do menino. Eles até falam, ó, o menino é iluminado, tipo, 2 segundos. Mas pra mim, ela é a história do pai ficando louco, da mãe sendo uma omissa e do menino com medo, se escondendo, que aliás o menino nem sabia que tava gravando filme de terror, né? Adora essa fanfic. De onde foi que você tirou essa história? Érica. Que ele não sabia que tava gravando. Eu fico pensando, o menino tá lá todo cagado, se escondendo, pensando assim, ai, tô gravando uma comédia aqui. Não, mas se você parar pra pensar bem, se você tirar o som do iluminado, o iluminado tem uma coisa que é o som, que é muito impactante. Se você tirar o som e você focar só na imagem, hoje mesmo estava vendo um vídeo lá de fora e eles estavam mostrando a imagem, falando de outra coisa em cima daquela imagem. O menino é só assim, arregala o olho. Aí ele fica assim, com o olho arregalado, pronto. Aí o Kubrick fecha e dá um zoom na cara dele, pronto. Ele tá assustado. Não é o garoto. Foi só o Kubrick falando, arregala o olho. Zoom. Acabou. Essa é a atuação do garoto. Gravou com é assim que faz croma, o melhor né? filme de terror do mundo, né? É. Entendeu? Na verdade, porque a maioria das coisas no iluminado é isso. Acontece alguma coisa, dá um zoom na cara. Porra, novela mexicana, novela indiana. Ah, eu, hein? Não sei. Eu acho muito. Ai, porque é muito simétrico, é muito bonito, é muito visual. Gente, já falei. Vai ver Snyder, tá? Ok. Não estou tirando o mérito das outras obras do Kubrick, apesar de não gostar de nenhuma. Tirando 2001. Que isso? Olhos bem fechados, maravilhoso. Nossa, que pornozão maravilhoso. Pornô que não tem pornô? Né? Mais 5 horas também. É tipo Animais Fantásticos, né? Que é Harry Potter sem Harry Potter é golpe, né? É igual Olhos Bem Fechados. Pornô que não tem pornô é golpe. Então, vamos falar agora então, gente. Doutor Sono. E aí? Vamos lá. Sentamos no cinema. Agora vamos falar uma coisa. A trilha sonora do Kubrick é foda. Quando sentou no cinema, apareceu a logo antiga. De 1980, fez tan. Então, Nossa, eu fiquei assim. Você já entra no clima, né, do filme. É, e eu vi 3 vezes, porque o filme começou sem imagem 2 vezes na minha sessão. Claro! É especial a sessão. Olha, mas atrasou só 1 hora, mas foi super incrível. Eu vou te falar uma coisa, Érica, da nossa sessão, o som tava tão alto, mas tão alto, que eu falei pra Henrique assim... Ah, tava baixo, tava uma bosta. Se tiver mais um stand desse e tal, tipo, já era, eu vou ficar surdo. E aí, graças a Deus, o filme vai suavizando com o tempo, porque olha, eu tava desesperado. É, só no final que o barata voa, né? É, mas aí eu já tava envolvido, porque no começo eu tava tipo assim, cara, por que que tão gritando, né? Ouvido essa música. Esse efeito. Pois é, e eu tava com medo de ter aqueles sustos que é só de barulho. Care. Aí eu falei que eu ia morrer ali, tão alto que tava o cinema. Ah, mas Mike Flanagan, I trust. Devia ter um monte de diabo fantasma no fundo e a gente não viu. Ah, mas... com certeza. Reizinho esse homem, né, gente? Eu vejo tudo que esse homem fizer. Porque ele... Eu te falei que eu vi o Ija, que a gente viu o Ija o primeiro, você lembra? Que é uma merda foda. Sim. Então... Depois lançaram um remake de Ouija, que era Ouija Origins. A gente sabe que quando é origem é sempre uma merda. E ainda mais do Ouija, que já era uma merda. Menos Annabelle, que é maravilhoso. Né? Então, aí eu fui ver esse Ouija do Mike Flanagan. Menino, o filme é muito bom, Léo. O filme é muito bom. Eu vou ver. É bonzinho, sim. E é com Esmê, né? Esmê, vivendo a Sense Márcia. Tu tem que... Socorro. Tu tem que ver. É muito legal. Aí eu falei, nossa, depois que eu vi até o Eija desse homem, foi bom? Vou chegar com o Dr. Sono com peito aberto. Aí já vem Rebequinha Ferguson, né? Que você sabe que eu amo essa mulher, só que não, né? Ufa. E aí ela já começa de Rebeca, né? Né? Aí ela já vem cantando. Aí a Lironel lá. E eu. Menino, já fiquei impactada. Não, e Rebecca Ferguson, né, que é a personagem Rose the Hat, ela tem o visual da Ashley Simpson e Melrose. Pô, e o olho regalado, igual. Eu imaginei ela nadando numa piscina. Quando começou a primeira cena dela, né, dela seduzindo a menina Violet, eu achei que era Zelina, de Once Upon a Time. Eu até ia falar pro Henrique, nossa, Zelina tá atuando bem, né, não esperava. Que é Rebecca Marder, né? Sim. É cada uma Rebecca que merece. Aí depois eu fui vendo que não era Zelina. Eu, gente, mas como essa mulher parece a Ashley Simpson? Porque ela usa o chapéuzinho. E a Ashley Simpson e Melrose era Violet. Olha aí o, né? O mundo compartilhado. Peraí, Melrose é de 2009. Foi quando eu comecei a gravar podcast. Esse livro é de 2013. Viu? Eu acho que tem influência. Olha, pode ter influência. Porque o King, inclusive, usa a influência de Game of Thrones como referência também no livro. Então pode ter usado Melrose. Sim. E aí quando eu fui ver no filme que eu vi que não era nem Ashley, nem Rebecca Marder, eu fiquei assim, gente, mas essa mulher sabe atuar muito bem. Quem será? Tan Rebecca Ferguson. Também na cara. Eu nunca vi um filme bom com ela, nunca. Não, eu vi filme bom com ela, algum Missão Impossível. Mas assim, ela pra mim só era a cópia da ex-mulher do Tom Cruise do Missão Impossível, sabe? Tipo, que ela é igual àquela mulher. Aí eu ficava assim. Ah, filme bom com ela, Rei do Show, né? Redstone é bom, claro, mas com ela. Então, é isso aí. É, não gosto de filme que falseia gente mau caráter e bota como bonzinho, não. Então, e aí, vambora, né? Já começa mostrando a que venho. Aí, como é que... Léo já ficou indignado que a criança é burra, né? Não, essa criança eu não achei burra, não, bichinha. Não achou, não? Não, eu acho que ela vai sendo seduzida ali também pela conversa dela, da Rose, né? E quando ela fazendo se toca a mágica da situação, acho que já foi, né? É tipo assim, tá ali, né? Cercada, já fizeram um montinho nela. Quando ela vê aquele monte de gente de pé na floresta e tal, ela pensa assim, acho que caguei o trial, né? Mas aí não tem mais muito o que fazer. E eles têm, tipo, habilidades, né, de persuasão e tal, a gente vê isso mais tarde, mas assim, você já sabe que é um grupo que tem... Que realmente, tipo, não é só chegar, ah, criança burra, vou te pegar. Eles têm uma sedução, são sensuais sem serem vulgares, né? E sabe uma coisa que eu tava, não sei onde que eu ouvi o pessoal falar, que é, eu não tinha parado pra pensar nisso, que na verdade isso é o X-Men que a gente não viu, né? Sim, aquele X-Men. Novos Mutantes. Porque cada um tem um poder meio diferenciado, pode ter uma coisa ou outra... E outra coisa, sabe o que aquela cena me lembrou? Eu fiquei meio bolada no início. Porque tava bem aquela paleta meio azulada, né? mesmo sendo de dia. E aí, quando aparece um cara lá, parado lá no mato, depois aparece o resto, me lembrou muito Crepúsculo. Garota. Aquela cena de Crepúsculo de gente parada nas árvores, os vampiros. Desse mal que... eu não sofri. Ainda bem que Mike não usou Esmer nesse, né? Nossa. Mas, porra, vou te falar quem ele usou e você não notou. Ah. E aí a gente vai, começa essa história já em 1980. Então, quer dizer, ela não tava atrás do Danny porque ela tava pegando Violet. Sim. Enquanto o Danny tava lá pirando no hotel. Exato. Acho também que o hotel, ele meio que camuflou ali a presença do Danny, você não acha, não? É, também, porque o hotel vai sugando, né, o poder. Então, eu acho que mesmo que o ninguém chegue e leve você de uma vez, tipo, tome o seu corpo de uma vez, ele meio que vai enfraquecendo a pessoa, quanto mais tempo ela fica lá dentro, né, eu acho. É, tanto é que mais pro final ela pergunta pra ele como ela nunca tinha percebido a presença dele, né? Então, eu acho que o hotel... Mas ele tem outras questões também, né? Que a gente vai ver agora que... a gente tem até um flashback, né? Flashback, no caso... Não é flashback, porra. Eu não sei se é tá flashback, picado, porque né? Não é o mesmo filme, né? Sim. É uma cena antiga, né? Da época que eles saíram do hotel, que eles vão pra Flórida. Uhum. E aí o Dick aparece pra ele, né? Pro Danny, que o Danny tá vendo a mulher do hotel lá, da mulher da banheira, né? Que o pessoal cisma que é a mulher... Mãe das gêmeas, mulher do cara lá. Não é, gente. É uma outra mulher. É outra hóspede. É outra hóspede. E ela aparece, ele se assusta. E aí o Dick aparece pra falar com ele e ensina a parada das caixas, né? Sim. Eu achei muito, muito legal. E esse início, assim, o pessoal... Ai, nossa, pra que mostrar coisa de 80 dele pequeno, com recasting? Eu não tive problema nenhum com recasting. Vocês tiveram problema? Eu não tive. Falei pro Henrique, basta pôr essa roupa, eu tô acreditando que é ele. E eu nem lembrava da cara do pessoal, então pra mim também não foi problema nenhum. Eu achei o Dick tava muito, muito parecido. Menino, mas... Ser... Sim. Eu achei que você estivesse falando do Danny, né, que claramente ia ter que ser. Mas o Dick, eu até cheguei a perguntar pro Henrique se não era o mesmo cara com a tecnologia lá da Marvel de rejuvenescimento, porque eu achei ele igual. Não, aquele cara não tinha como rejuvenescer, ele já era velho, ele morreu 6 anos depois do Iluminado. Pois é, mas vai que os anjos princesa amanhã. Bem feito. Nossa. Sabe que esse cara, Léo, é o chefe da Sydney no Alias, você lembra? Piada, touro. Era um dos caras que trabalhava com a Sydney lá no Alias. E aí ele vai e explica pro Danny isso, e é o teu request da mãe, que essa mulher... Em, sei lá, 5 minutos de tela, foi melhor que Shelley Duvall durante 2 horas e meia daquele outro filme. Foi, gente, Shelley Mas Duvall isso era muito... não é difícil, né? Shelley Duvall é muito ruim, muito ruim. Eu acho ela um dos grandes problemas da Doom também, entre todos os outros. A bicha era muito tosca. Essa mãe dele, eu até fiquei com vontade de ver mais, sabia? Dela. Sim, no 1, eu acho é muito exagerada a interpretação dela, assim, a forma como ela grita, as expressões dela são muito exageradas. Mas eu acho que ela já estava desesperada porque o Kubrick maltratava ela. Ela teve queda de cabelo de nervoso porque ele fazia todo mundo da produção não falar com ela. Ignorar dias. Ela, né? Ah, eu não Entendeu? Sabia. A cena que ela tá com um taco subindo a escada de código, que ela parece que não aguenta segurar aquele taco, ela tava repetindo pela... Ela tá no Guinness Book até hoje, repetiu, sei lá, 150 vezes aquela cena. Socorro, gente. Não, tá certo, melhor atriz. Sabe o que eu falei? Não, não é melhor atriz, ela é uma atriz ruim, fraca, mas ele escolheu ela, então ele tinha que aguentar o que ela tinha pra entregar, não ficar fazendo isso, ficar maltratando ela pra poder... forçar ela a ficar maluca pra poder fazer a atuação que ele achava que pretendia. Porque ele foi tão escroto que se você vê o iluminado que o King fez o roteiro e o livro, a Rebecca de Mornay tem muito mais a ver com a Wendy de verdade do que essa mulher. É, tipo, ela não é... Não tô falando assim, ai, ela é horrível. Não, mas assim, primeiro, Kubrick enfeiou ela. Ela já não era, assim, um modelo, padrão de beleza. Mas o Kubrick enfeiou mais ainda a mulher... E botou umas roupas de velha nela, tipo, que ela usa uns babador, umas roupas ridículas. Então, tipo, ele meio que quis tornar ela uma mulher muito babaca, porque ele achava assim, pra aturar um homem bêbado desse que bateu no filho, ela tem que ser muito submissa e achar que não consegue outro homem. Sim, além da atriz ser ruim, a personalidade dela do texto era muito, né, blend, assim. É, Foi mesmo. A misoginia do Kubrick, né, agindo no roteiro. Porque se você vê a Wendy de verdade, ela é uma mulher muito bonita. Então, tipo, é meio uma mulher troféu pro Jack Torrance, né? Então, tem outras questões que levam ela a não largar ele. Não é porque ela é uma coitada e não sei o quê, sabe? Também tem outra questão financeira, questão de que a mãe dela era super abusiva, o pai do Jack também era super abusivo, então os dois meio que não querem dar o braço a torcer de acabar aquele relacionamento como os pais, sabe? Então tem toda uma coisa psicológica. Não precisa ser uma mulher toda destruída, toda acabada, para poder estar presa num relacionamento. Sim. Isso é muito babaca, sabe? E essa Wendy, você vê que ela tem aquela coisa, né, de ai, não sei o que e tal, meio assustada, até por causa da situação que aconteceu. Mas, por exemplo, quando ele volta do banheiro que ele prende a primeira mulher, uhum. O jeito que ela fala com ele, tipo, você tá tudo bem? Ele fala, tá tudo bem. Ah, então tá tudo bem, não sei o que e tal. Tipo, de boa. Uhum. Não tá gritando, não tá chorando, não tá se jogando no chão. Sabe? E desse pouco que você vê dela do início do filme, você vê que ela tinha uma proteção com ele muito maior do que você vê em Iluminado, assim, porque em Iluminado ela realmente tá só ali gritando. E não sei, tem uma doçura no tratamento com ele. Tem um tipo assim, meio que, ah, eu compreendo que você não tá 100%, até porque o menino ficou sem falar um tempão, mas eu vou te dar seu espaço e se você tá falando que tá bem, eu, né, fico um pouco mais tranquilo, mas é claro que ela tava também vigiando e tal, então assim, eu acho que muito mostra, interessado. Que mostra ali a família, né, que passou pelo que passou no filme inicial, superou e tá ali levando a vida da melhor maneira possível. Uhum. Eu realmente acho assim, que você tem essa impressão de ser uma mãe muito boa com ele, né, você vê o amor que ela tem ali por ele, pra cuidar dele. E isso é uma parada que vem desde o Iluminado, que você vê as cenas, é ela brincando com ele no, na neve, não sei o que, o Jack nunca tá. Tipo, sendo que o Jack é um cara tão amoroso com o filho quanto ela. Sim, eu ia falar isso. Assim, além dela ser muito submissona, muito tal, ele no filme é só um bêbado, né? Tipo, maconheiro filho da puta, como diria Sassi. E você não tem empatia pra ele. Tipo, eu lembro da minissérie eu ter muita dó desse pai, dele tentar muito com o filho e as coisas, sabe? Ele realmente indo sendo consumido. E no filme do Kubrick, pra mim, é tipo, ah, esse cara sempre foi um babaca. É, talvez seja um problema na adaptação, porque como a minissérie ela é maior, você teve mais tempo de trabalhar o personagem, de criar empatia por ele. No filme, não. Você tem ali as 2 horas e meia, que é o tempo dele chegar, fazer... ficar louco. Mas dá pra fazer uma trip de loucura em 2 horas e meia? Dá pra fazer, sim. Sim. Gente, se tirasse 10 minutos ali do carro na estrada, que o povo ama e fala que o tom do filme vai mudando as cores, não sei o quê, já dava pra dar umas profundidades aí, mas... Cortar o corre-corre de machado pelo hotel. Entendeu? Assim, era só não ter posto um ator com cara de psicopata. Já ajudava. Porque ele já começa louco, né? Entendeu? Tudo bem ele tá puto com o cara que tá empregando ele lá, beleza. Mas, pô, ele não precisa estar com aquela cara de... Ah, vou matar todo mundo. Desde o início, ele chega no hotel, ele não serve pra brincar com eles. Ele não é uma pessoa que tá participando da vida deles e, de repente, faz sumindo. Ele já é o Coringa, né? Sim, já ele é. Ele já... Você só vê ele sendo sugado cada vez mais, né? Você não vê ali o momento da quebra. E aí mostra essa como foi, né? Que eles superaram isso. E aí mostra o Danny hoje em dia, né? Que é o lixão. Virou o pai, né? Só vive bêbado, drogado, não está curado. Não encontrou jeito. E essa cena dele no bar, que ele quase mata o cara. É, depois, lá na frente, pra mim, me deu a cena mais assustadora do filme. Você tá falando da menina depois? Da menina, viado. Gente, realmente, bem impactante. Ainda mais quando você sabe o significado da cena, né? Então, mas vamos, gente, vamos falar sobre o que fala. Eu não sei do que vocês estão falando. Da parte do bar, que ele tá lá, ele começa a brigar com o cara, quase mata ele segurando ali uma bola de bilhar. E no fim sai por cima e com a garota e vai pra casa da garota ali e passar uma noite de amor com ela. E que vira pra cena no dia seguinte, que ele a abandona. cheirando cocaína pra caramba. É, ele acorda loucaço, tentando entender o que aconteceu. Você vê ali como ele tá perturbado, né? Porque ele não lembra de nada que aconteceu durante a noite. Ele não lembra de ter batido no cara. E ele passa mal porque ela tá vomitada do lado dele, tipo assim, tipo... É, sim, bizarro. Sim, ele atingiu ali, eu acho que o nível mais baixo. Ele teve o choque de realidade, eu acho. Quando ele tá roubando o dinheiro da mulher que tá vomitada ali no chão. É, e o Dick aparece pra ele, né? Falando pra que ele não roube ali o dinheiro dela. Eu tá acho que é um bebê, né? Na cama da mulher. É. É, porque o bebê já tava indo lá pro pó, né? Tipo. Não, isso, e ali você... Tava em cima da mesa, a criança tá andando ali. E você vê o tanto que ele só se importa com si, né? Porque tem uma criança ali que você vê que é novinha, 1, 2 anos. Ele simplesmente pega a criança e joga em cima da mãe e fala, se vira aí. Nem pra dar uma sacudida na mulher e falar assim, acorda aí, a criança aí, ó, tchau. É, larga lá todo mundo e sai simplesmente, né? E aí depois, né, que ele tem toda a história dele, não sei o quê, essa mulher vai voltar, né? Porque quando ele fica limpo, que ele vai... Ele vai pegar um... Nesse dia, ele tá morando na rua, né? Aparentemente. Porque depois aparece ele bêbado na rua, ele pega o ônibus e vai parar na cidade do cara lá que vira amigo dele. E do Geraldo. Isso. Que é a cidade bizarra, que eu tomei um susto. Quando eu olhei a cidade, vi que tinha uma mini cidade, eu fiquei assim, que porra que tá acontecendo aqui? É, a cidade... Não tem uma cidade no sul ali que tem uma mini cidade também? Tem, mini mundo em Gramado. Tá, mas viado, aquilo ali era muito assustador, a cidade tava à frente, aí ele até se aproximou. Eu falei assim, esqueceram a maquete da cidade que usaram pra poder treinar o povo no meio do set, o que que tá acontecendo? Era a BLL que tinha que ligar o pão. Tinha um bunker, né, que tinha outra cidade dentro. Sim. Quando eu vi essa cidade, eu achei que ia rolar terror ali mesmo, sabia? Eu achei que parte da cena ia ser ali, porque era muito assustador aquele negócio bizarro no meio da cidade. Eu achei que era muito estranho. E o cara vai mostrando, né, que tem aqui a padaria, aí do lado vai passando a padaria pequena, o relógio normal, o relógio pequeno. Eu falei, vai sair um monte de bicho aí de dentro daqui a pouco. E aí ele vai, do nada, ele vai e desce nessa cidade, assim, por acaso. E que, na verdade, não foi por acaso, a gente vai descobrir depois. E ele vai, esse cara, super assim, eu acho que esse cara, o amigo dele, também era meio iluminado. Uhum. Uma sensação que eu tive. Porque a gente vê que no meio das conversas que vão rolando no filme, tem essa coisa assim de a pessoa de ter vários níveis, né? Sim. Tem... É. Que até o Dick fala pra ele, tem muita gente que é iluminada, mas tipo, nem sabe, ou é pouco, ou abafa, uhum. Não conta. Ou se manifesta. Ou acha que é coincidência, né? Que a pessoa fala, ah, pensei em alguma coisa, essa coisa acontece. Isso. Então, eu acho que... Porque o cara chega muito assim... Pô, cara, vou te ajudar. É, tudo bem que ele meio que se identifica, né? Com a questão da... Que ele vê que o cara é alcoólatra, né? O cara... Ele percebe. Mas é muita confiança, assim, do nada, sabe? E é muito de imediato que é o Billy, né? O cara que encontra ali com ele. Você vê que ele desce do ônibus, dá uma olhada e o Billy já se aproxima e começa a conversar. Eu concordo plenamente contigo, eu acho sim que ele tinha algum tipo ali de ser um pouco iluminado, mesmo que ainda não fosse tão intenso. Porque em uma cena mais na frente, o Dan pergunta pra ele, né? Você sentiu em mim, né? Que você confia em mim. Então, sim, eu acho sim que foi uma dica pra gente que talvez ele fosse sim iluminado. Sim, que ele falava que sabia julgar muito o caráter das pessoas. Essa coisa de julgar o caráter é muito genérico. Sim, é intuição, né, que ele fala, que é um dos tipos de iluminação. Então, aí ele vai, encontra Geraldo, aí como? Leandro ficou como quando viu Geraldão lá? Porra, te contar, como... viu? Viado, quando eu vi Geraldo como dono do AA, e aí eu vi ele coçando o braço, eu falei assim, eu vi assim, o Danny vai descobrir que isso não é um pedófilo, porque é, primeiro, Stephen King, né? 2, Geraldo, que a gente sabe, né? É, que esse homem já saiu de jogo de Geraldo, que também é do King, então esse homem é coisa que não presta. Já fiquei assim, meu Deus do céu, ele vai falar demais, esse homem vai tentar matar ele. Já comecei a imaginar um monte de coisa em 10 segundos de imagem já de Geraldo. Vai amarrar ele na cama e largar ele lá. Exatamente. Só pra explicar pras pessoas que por acaso não saibam, Geraldo é do filme Jogo Perigoso, que, né, está na Netflix aí com Carla Gugino, de Mansão Rio, maravilhosa também, dirigido por Mike Flanagan. Então, um dá pra versão boa de King, né? Já feita. E esse homem é um velho bombadíssimo, assim, com a cara de maluco, maníaco sexual, que tá aí agora no AA causando muito. Não, então, olha só, esse cara que tem a cara de maníaco sexual, ele tava de boa no filme. Ele podia Sim. fazer o Jack Torrance melhor do que o Jack Nixon. Podia. E aí, Geraldo, né? A gente chama de Geraldo porque é Geraldo's Game o nome do livro. E aí, o nome dele é Geraldo, então a gente... Não, o nome de dele já é Geraldo. Então, a gente chama de Geraldão por causa do nome dele. Sim. E aí ele chama esse homem do nada também pra trabalhar, porque um cara vira pra você e fala assim, olha só, você esqueceu o seu relógio quando você foi lavar a mão lá no Seattle Mercedes Sloan Gray? Em cima da saboneteira. Pega lá. Pega aí, lá, é muito bom. Aí uma pessoa vira e fala isso pra você, você vai lá e tá? Uma pessoa que você acabou de conhecer e você não fica assim, socorro, medo. Ah, mas você é contrata essa pessoa. O Danny, ele tava, né, no modo, ele já foi morar no apartamento que Billy começou a pagar e ele ia pagar o resto, a velhinha já, né? Faz barulho nessa porra, o último inquilino falou que era bonzinho, não sei o que, fez essa merda. Aí depois ele já... Deixou o preço amarrado lá deixou na lousa o preço, $85. Sim, exato, por semana. Semana, viado, que caro. Tá vendo? É. Reclamando Rio de Janeiro? E aí quando o Geraldo oferece o emprego, você já fica achando que Geraldo tem alguma intenção obtusa com ele, né? Porque afinal, estamos aí pra acreditar que ele é do mal. E aí, vamos pensar, gente. Tô fazendo nada, né? Eu tava na rua. Né? E ele ganha já uma medalhinha de 24 horas, né? Já fica felizinho. Sim, sim. E aí ele fala do pai, né? Pela primeira vez, tipo assim... Ele não fala? Ele fala da questão do pai, sim. De que ele bebe pra encontrar o pai. Porque o pai que ele conhece, é o que marcou a vida dele, é aquele pai daquela noite. A referência. O bêbado, sim, maluco, violento. E que ele percebe que ele estava virando isso, né? Então ali era o momento dele tomar uma decisão. Se ele continuaria o vício ou se ele tentaria dar um jeito na vida dele, né? Porque o pai tentou, né? No filme do Kubrick isso não fica explicado. Mas, tipo, o Jack Torrance está, tipo, acho que há 6 meses, sei lá, 14... Tem um tempo já, um bom tempinho, que ele já está sem beber. Uhum. Aí ele vai lá pro bar e o cara fica tentando ele, né? Isso. E aí, quando ele vai pro hotel, é uma tentativa, assim, tipo, eu não tenho mais emprego porque eu ferrei meu emprego por causa da bebida, eu traí minha mulher, eu bati no meu filho, eu bati no garoto da escola, tipo, tô totalmente fora de controle, vou parar de beber. Só que ele ficou sem emprego. E aí, o dono da escola lá, que era amigo dele, arrumou pra ele esse emprego, que era uma coisa boa, porque ele era escritor também. Então ele podia trabalhar, ganhar dinheiro e se aproximar da família. Ir para aquele hotel e ficar, sei lá, um mês, 2 meses. Peraí, não, um mês não, né? Era 2 meses, né? Acho. Eu acho que a temporada... São 3, eu acho. É, não, 3 meses. Não. Era o inverno. Verão não, inverno. Era o inverno, era o alto inverno, era o tempo do alto inverno. Então, assim, os 3 meses com a família, tentar criar de novo o elo da família, sabe? Só que no filme você não vê isso em momento nenhum. Sim. Então... No papel a ideia é excelente, né? Tipo assim, ele só ia ter que cuidar ali da caldeira, pra limpar uns negócios. E aí o filho ia ter muita diversão, ia passear muito com aquele velocípede dele. E ele não teria acesso à bebida, na verdade, né? Ninguém previa que ia ter uma... Porque o hotel não tem bebida, né? Exato. Porque o hotel ia estar fechado, não ia ter nada ainda. Pois é. E aí aparece um maluco com a máscara de coelho, lobo, sei lá, oferecendo bebida pra ele. Aí vem o cachorro boqueteiro, e aí dá... Socorro! Nossa, gente, essa cena foi uma cena que, olha, mudou a minha vida. Cachorro boqueteiro. Porque quando eu vi mais nova, eu não sabia o que o cachorro tava fazendo, né? Que é um homem, gente, que não sabe, no Illuminati tem uma cena que tem um homem com a bunda, com o rabo, vestido de cachorro, com a máscara, ajoelhado na frente de outro cara. Você não vê o que tá acontecendo, você só vê ele levantando e o cara olhando pra porta assim, ele com a cara assim, tã, de espanto, dá um close no nome cachorro, e ele tá meio com a bundinha de fora. Então, é uma coisa muito aterradora pra uma criança. Você não tá entendendo o que aquele homem vestido de cachorro com a bundinha de fora tá fazendo ali, ajoelhado. E cadê a Luísa Mel protegendo os animais? Nossa, a Luísa Mel ia tacar fogo naquele bicho ali. E aí o Danny vai nessa e aí ele começa a ter contato, quando ele para de beber, com o pessoal do asilo, né? Que tem a gata. Sim, é. Vocês lembram dessa história que teve uma vez? Que eu descobri que foi inspirado nisso mesmo. Que tem uma gata lá na Inglaterra, você lembra? Que uhum. ia no quarto das pessoas que sabia que eu morrer e não sei o quê. O King se inspirou nisso mesmo pra botar no livro. Rapaz, e o medo que eu fiquei que caramelo gosta de dormir nas minhas pernas? Ah, mas eu já... tem minha isso é vida. Normal. Mas eu já falei pro Henrique, o bom é que caramelo tá sempre na cama. Então não é que ela vai só quando vê que vai dar merda. É, isso aí é normal. Dormir no meio das pernas é o lugar favorito do gato. É, e aí ele vai e começa a ver que a gata vai atrás da pessoa e ele começa a consolar essas pessoas. Por isso ele ganha o apelido de Doutor Sono, né? Que é o sono da morte. Meio que ele consola as pessoas. E o poder dele, ele vai começando a usar o poder de novo, né? Sim, então... ele volta ali a usar os poderes pra meio que ajudar a pessoa a contatar o outro lado, né? A aceitar aquele momento ali da passagem dele. Sim, eu acho muito legal que ele usa esse... Ele tem meio que uma telepatia, sei lá, porque ele enxerga momentos da vida das pessoas. E aí ele fala, ah, tô vendo uma memória aqui de quando você era jovem, tal lugar. Então, assim, ele dá esse conforto também da pessoa ver que a história dela não vai se perder, que pelo menos ele, sabe, vocês estão compartilhando ali aquela lembrança enquanto ele vai pra próxima fase. E ele também fala umas coisas legais, tipo assim, ah, você tá... Se... Ele meio que coloca uma memória na cabeça das pessoas também. Por exemplo, ele olha e aí, por exemplo, tem um cara que vai morrer e ele fala assim, nossa, você tá sentindo o gosto do mirtilho que a minha mãe fazia, não sei o quê e tal. Aí ele, sim, sabe? Ele meio que vai conduzindo a pessoa a ter pensamentos bons, né, naquela hora. Então a gente já vai vendo que ele consegue meio que entrar dentro da cabeça da pessoa ali, né? Ele vai treinando. Inclusive, o primeiro cara que morre, o cara era iluminado, né? Era isso que eu ia te perguntar agora. Ficou pleno, muito claro, né? Ali, quando ele morre, ele dá o último suspiro e sai o pó, né? Da boca dele. O vapor, né? É. Porque, assim, nos outros, eu achei que era uma coisa assim, que todo mundo tem, né? Aquilo. Eu pensei assim, ah, todo mundo tem certo grau, ele foi mais um. Só que eu não lembro de nos outros acontecer isso. Não aconteceu. Não, não acontece então, não, é só no primeiro mesmo. Eu acho que esse cara, ele já tinha um pouco já de uma iluminação, né? E é legal isso. E aí, olha o tempo, isso já deve ter o quê? 40 minutos de filme? A gente tá desenvolvendo ele e ninguém está morrendo de tédio. Eu tô super adorando essa história. Uhum. E eu ainda acho tem a menininha, que... né? Pois é, menina. Só pra falar dar o crédito que Ivanzinho merece... Acho que esse filme é muito bem sucedido em mostrar várias fases do Danny, assim, né? Porque, como a gente disse, a gente não conhece o Danny em O Iluminado, a gente só tá vendo ele arregalando os olhos no croma. E esse filme mostra ele aterrorizado pelos fantasmas, ele dando a volta por cima, prendendo eles depois que o amigo ensina. Ele no pior dele, adulto, né? Na cena da moça e tal, do cara do bar. E essa volta dele retomar as rédeas da vida e dele tá ajudando outras pessoas. Tipo, olha a transformação do personagem. E o Ivan McGregor consegue passar tudo, assim, menos quando é criança que não é ele, né? Mas, tipo, ele passa cada nuance, assim, das diferenças do Danny. E eu acho isso muito legal, pra, como a gente disse, né? Se o Jack Nicholson não conseguiu passar em 2 horas e tanto, olha o que o Ivan McGregor fez em 40 minutos de filme. É, e assim, também, essa parte tem uma coisa que é que ele vai se abrindo para a iluminação quando ele vai ficando limpo da bebida, uhum. Ele vai ficando mais próximo dessas pessoas, que ele vai consolando, ele vai usando o poder. E aí é que vem a cena que eu e o Henrique, a gente estava falando lá na frente, que a mulher volta. Sim. Porque como ele se abriu, aí é porque o Danny vê meio a iluminação dele como uma maldição, não como uma coisa boa igual a Abra. Então, quando ele se abre pra isso, quem aparece? Nossa, essa cena, meu Deus do céu. É, uma cena terrível. O Danny tá ali dormindo, né? Aí ele acorda, eu acho, né, Érica? Com a mulher em volta. Ele vê uma mosca. Ele vê uma mosca na parede e uma mão pesando em cima dele, assim. E assim, você vê que a mão tá meio podre, assim, uma coisa meio roxa, abraçando ele e ele olha pro lado, né? E leva aquele baque quando vê a mulher ali da primeira cena com o filho, a mulher dormindo ainda, vomitada, e o filho olhando para ele falando que ninguém encontrou eles dois e que ele tava com muita fome e que ele chorava muito, então ninguém foi lá procurar, né, por eles. Mas era normal, né, que ela deixava eles chorando, então ninguém até hoje, até agora ninguém encontrou a gente. Isso é mais ou menos no início, quando ele começa a ficar limpo. E sim. Assim, é tipo, deve ter, sei lá, 6 meses, e aí quando ela vira o bebê tá morto também. É, então os dois, assim, com cara de corpo mesmo, tá muito tempo, assim, já apodrecendo, né? E assim, ele deixou a mulher morrer, né, cara? Uhum. Tipo, eu acho que isso é um baque que, tipo assim, foi o fundo do poço real oficial pra ele. Porque, assim, ele como enfermeiro, né? Porque ele é um enfermeiro, apesar dele limpar chão, ele consegue um emprego porque ele era enfermeiro, né? E ele não cutucou a mulher pra saber se a mulher tava bem. Ele não fez nada, ele só deixou a mulher lá. Tudo bem que, assim, não é culpa dele. Mas, poxa, não custava, né? Não, mas assim, em partes é culpa dele sim, né? Porque sim. Ele viu a situação que a mulher estava, deixou a criança lá por vontade dele. Mas se a mãe não fosse desidiosa desde sempre, a criança sempre ficasse chorando, e estivesse chorando dessa vez, os vizinhos iam tomar atitude. Então é tudo uma consequência também, né, das coisas. Mas não tô falando assim que foi algo que ele fez de propósito, não foi intencional, entendeu? Uhum. Mas é que eu tenho impressão. Foi uma omissão que, tipo assim, não era, não precisava, sabe? Mas ele era tão egoísta, tão preocupado com ele mesmo, tão preocupado em sair dali e não se apegar em nada e não se prender a nada, que ele acabou, não adiantou nada. Que ele botar a criança lá, a criança morreu do mesmo jeito. É, e assim, a impressão que eu tenho é que é claro que a mulher já estava morta. E ele não se deu trabalho de acho. Ver, né, a situação dela. Porque a cena que ele vê, ela está na mesma posição que ele a deixou ali na cama, né? Então, eu acho que ela já estava morta ali em cima do vômito dela. Ele simplesmente jogou a criança lá e falou assim, se vira. É, mas ele não sabia que ela estava morta, entendeu? Isso que eu tô falando. Não foi uma parada assim, pô, foda-se. Ele foi só assim, tipo, ah, tu fica aí, uma hora ela vai acordar, você vai chorar, não sei o quê, beleza. Tanto que ele deve ter deixado o dinheiro. Você, pelo que acontece ali, você nota que ele não levou o dinheiro. Sim. Então... Fala, Leo. Eu acho que a questão maior pra ele, né, fora de, tipo, pensar racionalmente se é culpa ou não, é que, tipo, a pessoa que ele é agora, que na verdade é quem ele deveria ser, não teria essa desatenção e não deixaria uma pessoa e uma criança ali naquela situação. Então, eu acho que isso pesa muito pra ele, assim, de, tipo, nossa, que ponto que eu tava de estar tão, né, com as minhas assombrações, as minhas coisas, que eu, tipo, não prestei atenção nisso. É, porque que contrasta com a situação dos velhinhos. Velhinhos que ele, tipo, não teve relação nenhuma, que chegou ali de uma hora pra outra e tal, e ele vai lá e consola cada um, e perde um tempão. E é uma coisa que é inevitável, eles vão morrer. Ele não precisava fazer isso, tipo assim. Tem um cara que fala, você não precisa fazer isso, porque, tipo, é normal, né? É da vida, mas assim, ele vai e tem esse cuidado. E aí, uma pessoa que ele teve uma relação, tudo bem, que foi uma noite, nada mais, mas, tipo, mínimo de consideração, né? E aí, isso deixa... Isso é legal, porque isso pesa na cabeça dele, isso vai formando o caráter dele. Uhum. Porque chega um dia no... Vou fechar a história do hospital, porque a gente ir pra Abra, né? Abra. E quando ele volta no hospital, e o gato entra numa sala, num quarto. Aí ele fala assim, você tá doido, gato? Tá desregulado? Não tem ninguém, não. Tem ninguém, não. E aí ele vê um vulto, e aí já vê a caixa, né? Olha a caixa vindo, moleque. Aí o Dick, calma, garoto, sou eu. Eu vim aqui pela última vez. É, eu acho que essa parte já é no futuro, Érica, se eu não tô enganado. Ela é um... Depois não, sim, já ela é no futuro, mas eu tô falando que tem a ver, essa parte tem a ver que fecha o ciclo dessa coisa de coisas que vão acontecer na vida dele que fazem ele tomar a atitude que ele vai tomar. Aí eu só quero só fechar essa parte do hospital. Então, mas aí, eu acho que o Dick aparece já em 2019. Já é depois. Ah, você quer mas fechar? Mas é no hospital. Ah, é no hospital. No hospital em 2019. E aí o Dick aparece e fala, é a última vez que eu vou aparecer, você sabe o que você tem que fazer, como eu fiquei, como eu cuidei de você, como eu falei pra você, como eu ensinei pra você coisas, você vai ter que tomar essa rédea e você vai ter que fazer. A responsabilidade sua, a vida dessa criança, que é a Abra, que a gente ainda não falou nela, mas a gente vai falar. Então, você tem que tomar tino. Eu não vou aparecer mais, agora pra mim já deu, e você tem que se virar, dar seu jeito. Como alguém apareceu e me ajudou, a avó dele, né? Eu apareci e te ajudei, e o ciclo continua. Bora. E eu acho que isso que faz pesar muito nele. Porque ele só queria viver a vida dele. Agora que ele tava melhor, ele só queria viver a vidinha dele. Tanto que ele meio que entra numa paz com o pai, quando ele faz 18 anos, ele fala assim, ó, isso aqui é por mim, pelo meu pai, porque o sonho do meu pai era ter chegado aqui onde eu cheguei, e ele não conseguiu. Ele tentou muito, mas ele não conseguiu. Então, meio que ele tá na paz. E aí, quando essa menina aparece na vida dele, que já, na verdade, já tava vindo nesses 8 anos, ela tá na vida dele, sim, que o Dick fala, você tem que fazer alguma coisa, ele já tá pegado à menina, ele sabe que é uma criança, ele sabe o que ele passou, ele sabe que ele, na última missão que ele teve, foi a pior coisa que ele poderia ter feito, que a pessoa morreu, e morreu uma criança. Uhum. Então, tipo, isso tudo faz com que um cara que tava totalmente fora, tipo, não quero iluminação, não quero nada, só quero ficar em paz. Aí você entende por que que ele vai fazer alguma coisa. É, o Dick traz ali o peso da responsabilidade, né? Fala, agora é a sua vez. E ele tá motivado. Você acredita que ele tem reais motivações para fazer isso? Porque o Dick poderia ter falado isso, ele tá num outro clima e falar, foda-se, acabou o filme ali, sobe letra. Entendeu? Ia ser tão bom quanto do Kubrick, né? Porra, exatamente. Ia ser melhor, no caso. Porque é tão choque, né? Tipo, de fala, ele fala, foda-se aí, sobe letra. É, mas aí a gente vai pra Abra, que a Abra já está aprontando desde quando esse menino chega na cidade, que é uma cidade vizinha de Abra. Coincidência, né? Uhum, será boa. Que ele parou lá? E a menina tá lá atormentando mágico. Adoro criança que atormenta mágico. O mágico vem aqui, pega aqui no meu bolsinho, né? E aí, Léo, conta aí, o que a Abra está aprontando no seu aniversário de 5 anos. Então, menino, tá lá a criançada reunida no jardim da casa, o mágico fazendo vários truquezinhos baratos e a Abra dizendo assim, ah, eu sei fazer isso também, até melhor que você. E aí o mágico putíssimo já. Ah, tá. Né? Aí ele, ó, eu sei fazer isso aqui com as colheres lá, ah, meu filho, essas colheres aí. Eu faço mágica também. Pois é. E aí, menina, a gente não vê a princípio, só acha que a Abra é meio estranha. E aí, uma hora, os pais de Abra entram em casa, tá as colheres, tudo. Primeiro, tem umas colheres jogadas no chão, né? Não, então, assim, que é garfo e faca, tá tudo no chão. Isso. E aí, as colheres estão todas levitando, assim, grudadas no teto. E aí, eles olham assim, tipo, fodeu. E aí, as colheres caem tudo no chão. E Abra, maravilhoso Abra Cadabra, né? Uhum. Porque ela, o quê? Ela tá fazendo isso de boa, tipo, sorrindo, super feliz. Olha assim, ó, né? Eu sei fazer mágica também. Quando os pais olham pra ela, aí a colher cai porque ela sabe assim, eu fiz alguma coisa de errado e eu não sei. Que é aquela coisa da criança, né? Tipo, meus pais estão me olhando estranho, eu não sei. Eu acho que isso não é legal. E é aí que cria essa coisa de ela ter que esconder. Porque os pais sabem, não é que eles não sabem, mas porque ela é poderosa demais pra eles não saberem, né? Sim. E ela tá com a mesma idade do Danny, né? Quando tava no hotel. 5 anos. Uhum. Então, ela é muito poderosa e os pais simplesmente falam pra ela esquecer isso, abafar isso de qualquer jeito. É o drama da Frozen, né? Conceal, don't feel. Exatamente. Até que ela vai pra escola e as crianças ficam olhando pra cara dela. Ela fica assim, tipo, um pouco, né? Você vê que tem um certo bullyingzinho e tal, mas ela não fica naquela sofrência, não. Abra é maravilhosa, que Abra não tem sofrência. Abra escreve hello no quadro negro do Danny. Danny começa a responder. E eles começam nesse papo. E dura 8 anos. E é legal porque você vê que através de pequenas palavras, você vê que eles estão tendo um contato, né? Tipo, que ela escreve assim, morning. Aí ele bota assim, school. Tipo, porque ele sabe que ela tem que ir pra aula, sabe? Então, mesmo que estejam longe, você percebe que ele sabe o dia-a-dia dela, sabe? E ela sabe o dia dele, porque ele chega do turno lá, quando ele fica com o pessoal no hospital, de manhã. Então, ela dá bom dia, porque ela sabe que ele vai ver, porque ele tá chegando. Uhum. Então, esses detalhes, assim, são muito legais dessa relação. Então, quando eles finalmente vão se juntar lá na frente, não é uma coisa assim, ai, juntou ali. Já, né? Sim. Né? Então, não é uma coisa assim, ai, pô, agora é tio Danny pra lá e pra cá e foda-se. E eu gostei, tenho que engolir. Eu gostei muito no filme isso. Exatamente o que você acabou de falar, que a Abra é uma pessoa resolvida. Porque o ódio que eu tenho de personagem que fica sofrendo porque sou diferente... Ai, herói relutante, ninguém aguenta mais. Ela simplesmente sabe, sou poderosa, sei o que eu faço, e o mundo que se foda, eu tô aqui pra resolver o problema, não vou ficar sofrendo, chorando no canto. Uhum. Isso pra mim é muito bom, assim, me surpreendeu muito no filme. Beijo, Ray. Beijo, Fênix Negra. Beijo. Sabe que personagem Abra me lembra? É de um filme bem ruim, vocês vão concordar comigo, aqui da mitologia do Eric Smalltalk, mas uma personagem muito boa, que é a Zora Duas, a filha de Lupita. Ah, sim, lembra mesmo. Questão de ela ser resolvida, né? Isso, decidida. De atitude. Porque, assim, eu acho que é importante personagens como a Abra e a Zora são, porque, assim, tem muito personagem que é forçadamente badass, meu Deus, ah, não me importo com nada, não sei o que. E tem a Abra que, assim, é uma menina que, como a Erika falou, sofre um bullying que ela não liga tanto porque ela tem outras coisas maiores pra se preocupar. Ela enfrenta muitas situações, mas ela não é invencível, sem sentimentos, meu Deus, sou fria. Tipo, ela é um equilíbrio, assim, entre uma pessoa que teria reações normais de uma criança que tá passando pelo que ela passa, mas que tem uma personalidade forte já e que vai atrás. Então, acho assim, ela é um equilíbrio muito legal. E até porque isso não é explorado também no primeiro, né, filme. É, novidade. O Danny Torrance, se você lembrar da série, ele é meio adultinho, né? Uhum. Porque a iluminação traz uma noção maturidade. De realidade diferente. Então é uma sabedoria, uma maturidade que é alcançada mais rápido. Uhum. Né? Então eles não podem ser brincar com o dedinho. E aí, minha amiga Tony? Tipo, não pode ser isso, entendeu? Então, você vê ela com 5 anos, ela já tá assim, tá bem, eu sei fazer isso. Tipo, que mágico chato. Tipo, eu sei fazer. Então, é uma coisa proativa, uma coisa assim, tá, tem coisa ruim, tá, minha família não gosta, mas eu não vou ficar chorando no meu quarto, botando no diário, ouvindo música emo, porque minha família não quer aceitar meu poder, tem que parir, que barra. Não, ela continuou usando o poder, ela continuou Sim. treinando, ela continuou fazendo as coisas dela, tipo, foda-se, vocês não querem saber, beleza, mas eu não vou deixar de fazer. Sim. Sim. Entendeu? Então, isso é legal, ela acaba tendo contato com o Danny, não tem esse detalhe, vou contar pra vocês um spoiler do livro, porque não é tão spoiler assim, que na verdade ela é sobrinha do Danny, né? O quê? Como? É, por isso que ela entra em contato justamente com ele. E quem é irmão de Danny? A mãe dela. Hã? Como assim, gente? Então, Jack Torrance teve um problema com o álcool, que ele teve problema com o álcool, que fez um monte de merda. Entre essas merdas, ele traiu o Andy em uma night stand com uma mulher. Rapaz! E foi onde nasceu Lucy Stone. Adoro! No caso. E aí eu fui conferir no IMDb se eles tinham colocado ela mesmo como Lucy, e tá lá. Que é mesmo, ela é irmã dele. Só que eles não colocaram isso no filme porque ia ficar aquela parada exagerada de Skywalker, né? Tudo que tem poder tem que ser da mesma família. Você chamar ele então de tio Dan foi um xiste, como diria o povo, com um livro? Pra Sim. referenciar o livro? Nossa, muito bom. E outra coisa, ela pode chamar ele de tio, do jeito que ela fala assim, ó, me chama de tio Dan. Ele pode estar falando para disfarçar ou poderia continuar usando as cenas dela chamando ele de tio se ele quisesse revelar isso no filme, entendeu? Mas no livro ela sabe que ele é tio dela mesmo? Eles descobrem depois, porque não tem a história da... Ela não tem uma avó que tá morrendo de câncer? Sim. Que isso me passou meio em branco. Depois é que eu fui pesquisar no outro podcast que o pessoal falou, que eu falei assim, o único furo, que tem um furo terrível nesse filme, que a mãe da garota some, e eu não sei onde essa mulher se meteu, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Não, ela avisa que tá indo. Ela avisa que tá indo. E essa mulher, ela é muito importante no livro, aparentemente, e ela sabe, ela é a única que sabe que a garota é filha do Jack Torrance. Então ela conta. Mas, assim, inclusive essa véia vai até o final do livro. Mas, que eu tô ouvindo o audiobook, gente. Então... Adoro, me passa, menina. Passa, dá medo? Não, não tá me dando medo, não. Eu, porque assim, o problema é que o link é do YouTube, né? Aí você tem que ficar com a tela acesa do celular, né? Não, mas eu baixo, eu dou um jeito. É, isso. Se você baixar, depois você me passa. Porque eu tô fazendo isso, aí eu tenho que botar no computador. Porque no celular gasta muito, muita bateria, fica na tomada, não dá vazão. Mas eu ouvi uma hora e pouca, assim, e é bem mais pesado, porque, por exemplo, o Dick já contou a história de como ele descobriu que era iluminado, de como ele foi abusado, e uma barra. Porque sempre tem que ter um abuso, né? King tem que ter um abuso. Mas depois eu te digo. Aí, né? Volta pro coisa. Vamos. E aí a mãe, essa, a mãe da dela sabe, né? Porque, né? Que é, eles são parentes. Mas eu gostei porque ele não cortou isso. Porque a Abra, na verdade, ela não é negra no livro, né? Que, na verdade, eu fui atrás do livro meio pra conferir isso. Mas, por exemplo, o Corvo também não é um índio. Não é o índio do Westworld, né? Que a gente viu lá. Ele é branco. Todo mundo é caucasiano no livro. Não. E no filme, assim, é gente de diferentes raças ali, né? Pessoal de diferentes origens. O que, inclusive, é mais interessante, né? E foi legal porque ele meio que pegou, assim, o nome que as pessoas têm. Por exemplo, tem o fulano que é o China. Mas não é ele, não é o China porque ele é chinês, é porque ele é um branco que tem um olho muito apertado. E ele foi e botou um chinês no lugar. Aí o Corvo, tipo, o nome do cara é Pai Corvo. Pô, é um nome, parece meio indígena, né? Essa coisa de corvo, de animal, de não sei o quê. Aí botou um cara que é índio. Então, tipo, a Lucy ficou o que era pra ser, né? Porque ela é descendente de irlandês, só era aquela mulher, apesar dela ser sueca, você sente que tem uma ascendência irlandesa com aquela cartola ali. Você vê a filha da Riley, do Sense8. Que... né? E a Abra, tipo, mas não muda nada. Então, tipo, o que que ele fez? Como a irmã do menino, do coisa, do Danny, é a mulher, ele foi, deixou ela branca e o pai negro. Ué, problema nenhum, não muda nada. Sim. E achei muito legal, porque são três personagens principais, porque vamos falar daqui a pouco da Rose the Red, que pra mim o filme se divide entre os três. Apesar de a gente ficar muito tempo com o Danny num certo tempo, mas a gente quer saber muito da vida das outras também. E é muito interessante. E então é legal ter três pessoas diferentes. Tem um homem, uma mulher que viveu muito tempo, e tem a garota que tá negra, aprendendo, né? Que tá aprendendo e que já é diferente por ser negra, já tem outras questões, mas mesmo assim ela é foda pro caralho, entendeu? Então, eu achei legal isso, esse detalhe do Mike. E ele pega umas crianças incríveis, né? Essa menina, é Kylie, eu acho o nome dela, Kyling. Um negócio assim, eu achei ela sensacional. Adoro ela incorporada de Danny. Adoro, quero. Quero o Funko dela incorporada. E aí a gente vai e acaba descobrindo, vamos logo andar, né? Que a mãe não foi fumar com os índiozinhos. A mãe foi atrás da avó que tá morrendo. Adoro, sim. A gente acaba descobrindo. Não, e a mãe inclusive pergunta pra ela, você sabe se... Dessa vez vai ou não vai, né? Ah, se hoje é o último dia dela e ela fala, ela tá muito feliz, não sei o quê. Mas eu acho que não foi o último dia, porque a mãe ficou sumida o resto do filme inteiro, então ela durou. Não, mas é porque ela ia visitar, ela ia passar o fim de semana, eu acho. Então, mas não... Sim, mas não morreu, porque se tivesse morrido, ela tinha voltado, né? Pra poder chamar as pessoas pra ir pro enterro, então tá viva. Então, ela voltou pra chamar pro enterro e não foi muito boa a volta. Né? É isso que eu tô falando, quando morreu mesmo, já tinha outro enterro pra fazer. Será que deram desconto? Vamos saber. Eu acho que ficou faltando só um pedacinho ali de 2011, Érica, que quando mostra a Rose, como é que ela forma o grupo dela, eu acho que é bem legal a gente destacar isso. Ah, sim, é legal. Que ela traz ali a Snakebite, né? É a Cascavel, né? Que, e que eu achei também bem legal isso. No livro, eu já vi essa parte no livro. Essa parte no livro é bem parecida. Mas a personagem é mais velha e tal, não sei o quê. E eu gostei de como foi feito ali. Porque meio que pega essa coisa do King, da questão do abuso, e usa na história, né? Porque ela é uma garota de 15 anos, né? Ela é menor de idade, eu acho. Sim, isso. E ela pega, ela vai atrás dos pedófilos safados de propósito pra poder fuder eles. Essa personagem é assim mesmo no livro. Só que ela é mais velha, só que ela tem a cara nova, então, tipo, ela se passa. Porque ela tem umas questões. Mas, para poder usar um pouco dessa história, desse background, achei legal usarem isso. Tipo, ah, é? Você quer? Então tá. Porque dá uma característica legal pros vilões. Tipo, vocês não são só vilões. É, você aceita meio que uma justicinha. Né? Ela tá fazendo a justiça. Você gosta quando ela fura o cara do pedófilo safado? Né? Sim. Porque explicar a carteira, você vai conseguir. Agora, explicar uma mordida de cobra, cada vez que você pensar em pegar uma menininha, você vem pensar numa cobra te mordendo, né? E explicar na sua casa, eu quero ver. Então, ela, você... pra mim, renderia outro filme. Essa personagem, como foi feita aí, né? Da menininha e tal, que sai desfigurando os caras. Tanto que eu achei que ela ia ter mais importância, assim. E eu acho que nem é em 2011, não, Henrique. Eu acho que é nos anos 80 ainda. Não, é 2011 já. Já é... Eu acho que é nos 80 ainda. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim, nossa, dá pra contar, dá pra fazer um filme da história dos anos 80 até o 2011, né? 2018, vamos dizer assim, esse período. Contando a história do grupo só, sabe qual é? Uhum. Mas acho que o cinema que ela tá já é moderno, tudo. Eles já pegaram a Violet há muito tempo, as latas já estão acabando. Não é. Eu acho que é 82, só porque acho que estou vendo Indiana Jones, alguma coisa assim. Ah, não, mas é um cinema de filme antigo que ela tá. Tá passando O Vento Levou. E a roupa dela e a roupa do cara parece meio antiga. Não sei. O Vento Levou não, assim, tá passando Casablanca. Casablanca. Ah, isso, Casablanca. Casablanca. Não sei. Não lembro mesmo. Mas seria legal que fosse em 80, mas se não for, tudo bem. Mesmo assim, tem esse lapso, né, de 11, de 8 anos, né, que ela tá dentro do grupo, né, depois. Sim, isso. Eu acho legal também que mostra ali a importância do vapor, né, que ele, pra que que ele serve, qual é a origem dele, por que que eles estão atrás disso, que eles usam tanto pra se alimentar como pra criar um novo membro no grupo, né. Uhum. E meio que mostra como eles não pegam qualquer pessoa, né. Sim. Eles têm toda uma coisa meio... Não, eu não acho que é tribal. Eu acho que é meio uma alcateia, né? O comportamento deles é de alcateia. Quando surge o vapor, eles avançam todos como se fossem, sabe? Uhum. Os predadores, assim. Eles têm uma movimentação, uma coisa de ficar observando muito tempo a sua presa antes de ir em cima. De quem vai ser o próximo para que eles vão trazer pro grupo, essa coisa de cada um, olha, o corvo e ela que tomam conta, né, para achar novas pessoas, e os outros têm outras funções. Sim, cada um ali não sabe muito bem porque não dá tempo também de explicar, né, infelizmente, que a gente fica com vontade de querer saber tudo. Quando acabou o filme, tinha 2 horas e meia, para mim, tipo, passou voando, e eu fiquei assim, meu Deus, eu queria saber mais. Esse foi um dos problemas do filme para mim, porque eu queria saber mais sobre aquelas pessoas. E assim, é legal esse jeito que eles vão caçando as pessoas. E aí ele meio que fala assim, tá vendo? Ela tem um valor, ela tem um brilho, né? Não é uma coisa boa ou má. Você ter brilho é tipo assim, você ter uma honra, tipo justiceiro. Ah. É um matador maluco. Mas ele tem uma honra, ele não mata gente inocente, ele mata bandido. Não, e a gente vê também ali o porquê que há tanto tempo não entra alguém novo, né? Porque o vapor tá diminuindo, então eles não podem crescer a alcateia ali deles infinitamente, porque eles não vão ter o que se alimentar. Então eles selecionam muito a dedo quem é a pessoa. Essa pessoa tem que vir por um motivo específico, é o caso dela, porque ela consegue seduzir a pessoa e induzir ela a fazer o que quer, né? Então acho que é muito interessante essa construção que eles fizeram. E o poder dela é bem bom. E outra coisa, né? E a Rose deixa bem claro que ela não vai ser eterna. Ela não é vida eterna que ela tá oferecendo. Ela tá oferecendo prolongamento de vida. Porque se o vapor acabar, acabou o milho, acabou a pipoca. Ela, entendeu? Fala, viver muito, comer bem, né? Não é viver pra sempre. Viver para sempre, isso. Porque depois a garota vem cobrar isso dela. Ela fala, eu nunca te falei que você ia viver pra sempre. Então, e tem uma coisa... Você não leu a linha pontilhada aqui. As letrinhas pequenas. E tem uma coisa legal na hora que ela se transforma, que ela fala assim, nossa, você falou que não ia doer, mas parece que eu morri. Aí ela, e quem disse que você não morreu? Uhum. Eu achei muito legal essa sacada, porque aí linka muito com o vampiro, né? Sim. Porque você tem que morrer pra virar vampiro. E tem que consumir do outro, né? Porque eu já tive várias vontades de escrever uma história sobre vampiros de energia, né? Essas pessoas que, tipo, ficam do seu lado e sugam sua vida, sabe qual é? Essas pessoas super do bem, que são super suas amigas, sabe? Tem um monte por aí. E o Kim já tinha escrito, né? Que isso é meio assim, o shine é tipo assim, o que você tem de melhor em você. É o seu brilho, né? Ali, né? Então, tipo, eles sugam, são aquelas pessoas que vão te cercando pra sugar o que tem de melhor em você. Então, tipo, é bizarro. Então você morre e aí ela recebe aquele bush de shine. Se ela aguentar, ela vai passar. Senão ela vai morrer. E vai virar então, também... comida também, né? É, no caso dela, sim. Mas, por exemplo, o corvo bomba, ele não era iluminado. Ele era humano. No filme parece que ele é iluminado. É, eu achei que só podia ser iluminado. Só podia ser do. Como é o nome do grupo? O Nó. O Nó. Eu achei que só podia ser Nozeiro. O verdadeiro Nó. Isso. Eu também achei. No filme, eu acho que ele fez essa alteração pra só poder ser Shine. Mas. Pra poder não confundir mais, né? Pra poder te explicar mais uma mitologia de que o humano também pode ser. Mas o corvo, ele não é. No livro. Eu tô até curiosa pra saber como é que vai acontecer com ele. Porque, inclusive, quem acha a Cascavel é o tal do China. Que ele é o cara que fica pesquisando outras pessoas também que tem Shine. Então, legal. Meio que aglutinaram os personagens porque não tinha espaço, né, pra todo mundo. Pra trabalhar então, todos, né? É, eles pegaram o vovô, que era uma coisa que era legal, pô. Quando ela fala aquela história que o vovô tá morrendo, ela fala, pô, você viu Gladiadores, você, caraca, me deu vontade de ver a história do vovô, a vida do vovô. Sim, foi bem legal. Ela fala, você viu impérios caírem, você viu, né, tipo... Novos continentes, né? Tal. Isso. Você não pode ter medo, você é o medo, você faz o medo. Caraca, bizarro. E aí, na hora que ele morre, tipo, todo mundo se afasta, né, em respeito, ela tem essa conversa com ele... Que é meio que o Danny faz, né? Como o Dr. Sono, pra acalmar ele. Mas quando ele morre, eles vão pra cima que nem lobo, né? Tipo, é Shine. É vapor. É alimento, né? Tipo, não quero saber que foi vovô, foi vovó, foda-se, sabe qual é? E a Rose, ela tem muito disso. Você percebe, tipo, essa coisa dela escolher essa menina porque ela tem esse brilho de fazer sacanear os pedófilos. Quando eles estão caçando o menino do número 19, Jacob Tremblay, que eu achei incrível a escalação dele, porque precisava de uma pessoa que a gente pegasse carisma, pegasse carinho, afeto para um personagem que apareceu 10 segundos. Então vamos pegar o garoto queridinho da América e botar ele nesse papel, que aí não tem como você chegar e falar assim, caguei. Né? Você já se importa só por ser ele, né? Sim, exatamente. Então, quando o corvo tá atrás desse menino e ela sente, né, que ela tá procurando também, mas o vapor, ele fala, olha, cara, o vapor tá acabando. Eu acho que a tecnologia, as coisas, é muita informação, é muita vibração no ar, isso tá... Ela, não, o que é isso? Tá, não. Aí, pô, o pessoal tá precisando, o vovô tá doente, tal, não sei o quê. E ele tá muito cansado, aí, pô, mas vamos gastar, vamos poupar, não sei o quê. Não tem, tá acabando, é isso? Aí ela, pra acalmar, não, tá acabando não, vou abrir uma lata hoje. Mas ela sabe que tá acabando, mas ela não fala, porque ela não quer criar o pânico. Sim. Porque pode gerar o quê? Eles começarem a fazer aloprar e fazer coisas que vai dar merda pro grupo. Então, mas na hora que ela abre essa lata, você vê, ela abre a lata, todo mundo vai pra cima e ela se afasta. Uhum. Tipo, é uma personagem complexa. Não é só uma. Ah, ela é uma vilã caricata. Assim, não sei. Cara, não é. Uhum. Eu não acho... é humanizar a vilã. Não é humanizar. É tipo assim, ela é responsável por aquelas pessoas, entendeu? Eu acho que o grupo em si. O que eu falei da Abra, né? Do equilíbrio dela não ser nem uma mina medrosa, nem uma mina fodona tal. Ela tá no meio. Acho que o grupo em si é caricato em muitos momentos. Mas em outros você vê assim, esse carinho entre eles, o cuidado do corvo com a Rose, essa coisa da Rose se sentir responsável por todos eles, dela ter que ficar guardando a comida para garantir a existência dele por mais anos, mas ao mesmo tempo eles estão, né, tipo, querendo mais e precisando e tal. Então, assim, eu acho uma forma muito legal de construir personagens. Tipo, acho realmente complexo você ter. Você vai uns estereótipos aqui e ali. vai pra um negócio fácil e de repente você faz uma coisa muito diferente dele, sabe? Tipo, eu acho que quebra um pouco a expectativa, assim. Eu gosto muito, sim, desse grupo por isso. Eu torço muito contra eles, mas ao mesmo tempo eu tenho muita curiosidade, assim, e eu entendo que eles não são só a haha enrola o bigode, sabe? Tipo, eu não sei se eu no lugar deles não estaria, tipo, pô, eu preciso comer, eu quero viver mais. Tipo, provavelmente se você entrou, se você entrou nessa, entre aspas, seita, nesse nó, você não tem mais como sair. Então você tem que fazer o que, sim, você tem que fazer. Você sabia, exato, que tinha que fazer alguma coisa que não era tão legal. Não é possível que você não notou isso quando você entrou. Então, é uma parada que, tipo assim, você abraçou aquilo ali. Só que dentro do seu, é tipo a honra entre ladrões. Você tem o seu grupo ali, você não vai sacanear, você vai se preocupar. E assim, os estereótipos são necessários porque a gente não consegue conhecer todos, né? Sim. Então, tem que ter o estereótipo. Porque é a coisa mais fácil da gente identificar, mais ou menos. Mas eu acho que os três que eles escolheram desenvolver, que eu acho que também são os mais desenvolvidos no livro, não sei... são interessantes, conseguem mostrar bem, assim, os quatro, né? Porque tem a Cascavel, que é um pouquinho desenvolvida no início, depois ela fica esquecida, mas mostra como começa, né? Sim. O início de tudo. Então, acho que foi muito bem escolhido, assim, tipo, pô, eu gostei muito de queria o tempo todo saber mais sobre aquelas pessoas, queria saber dos outros. Gente, sai daí, vem aqui falar comigo. Cadê a série, carinho, né, do streaming deles? Sim, e pô. E é interessante que ali no momento onde eles vão pegar o Bradley, o jogador, né, o 19, você vê que cada um tem uma função, que o cara identificou ele, a menina vai lá, seduz ele, falando, vem, entra aqui, a gente quer ir conosco. Então você vê ali que cada um tem a função novamente, cumprindo essa função, não é aleatório, né, a existência deles. É o grupo da missão, né? Ela monta o grupo conforme a missão que tem que cumprir. Isso. E em momento nenhum, ela é pretensiosa, acha assim, eu vou lá sozinho e vou fazer acontecer. Vocês repararam isso? Ela não faz isso. Não, ela vai lá... Ela sempre tá acompanhada de alguém. Fala tipo qual assim, é o local, né? Ela confia no Corvo pra achar, mas ele vai ficar de longe e não vai fazer nada. Na hora eles vão decidir como vai ser, ela vai decidir quem vai e quem não vai. E ela aceita a opinião do outro. Isso mostra meio que a antiguidade dela, né? Tipo, uhum. Porque é uma maturidade de você aceitar que você não pode fazer o que você quer o tempo todo. Eu acho que isso mostra também essa coisa de ela, porra, ela tem, sei lá, uns 200 anos, provavelmente. Né, assim, na minha cabeça, tô imaginando, né, pelo tipo de chapéu que ela usa, aquela cartolinha esquisita, né, que ela tem uma presca, aquela cartolinha que não larga. Até te perguntar se você pegou alguma coisa dessa cartola, ou se no livro fala o porquê que ela tem esse apego a essa cartola. Não sei, eu ainda não cheguei nessa parte, eu tô bem no início do livro, eu só ouvi uma hora e meia só, porque, né, no celular tá uma bosta pra ficar ouvindo. E são três partes. Essa primeira tem 7 horas, então, tipo, então não ouvi pouquíssima coisa ainda. Mas, do jeito, né, porque essa coisa... Porque isso aí eu descobri que ela é irlandesa porque eu vi um vídeo na internet falando, né? Que falou o nome de cada um deles e de onde que eles eram, né? Por isso que eu descobri quem eram os personagens. Mas eu não sei mais informação, só sei que ela é da Irlanda. E, então, tipo... Ela tem essa coisa de saber, tipo, ceder e de ter que se concentrar para fazer as coisas. E isso meio que é o fim dela. Quando ela perde isso, é a ruína dela. Não, eu já falei, assim, quando ela perde o controle, né, das coisas, que ela é a que controla. No momento que ela, sim, perde esse controle, ela começa a ruína. E ela fica arrogante, ela fica pedante, né, e aí ela começa a... Então, a gente sabe do clã... Eles vão atrás do menino, né? Pegam o garoto, e aí esse menino tem muito shine, né? Uhum. Assim, perto dos outros que eles encontraram ultimamente. E aí, quando eles pegam ele, ela conta como é que tem que ser, que aí mostra como é pra poder conseguir mais vapor, né? Que não é só matar a pessoa. É matar com vontade de matar, né? Aos poucos. Tipo, tornar a pessoa, deixar com medo, né? Assustado. O medo purifica, isso. A dor. Então, é um pouco... tipo, it, animais, né? Não, tipo, o que se faz com animal pra amaciar carne, não sei o quê, com gado. Tem um pouco disso. Ah, não sei, porque eu não vejo esses documentários, porque eu quero continuar comendo carne. Então, e aí eles vão torturando o Jacó lá, gritando loucamente. Ele atua muito bem, tipo assim, no pouco tempo que ele aparece, assim, que o desespero na cara dele é tipo, meu Deus do céu, e o sangue começa a voar e tal, e ele é tão poderoso, esse menino, que ele consegue, sem querer, ele se projeta de algum jeito, que a Abra, que também é muito poderosa, muito mais poderosa, né? Ela sente a dor dele. E ela começa a ver, a ter flash do que tá acontecendo. Né? Ela fala, e ela, né, consegue ver meio por ele, né? Ela só consegue ver o cara, sim, da luva. Que é até o cara da Mansão Rio, né? Ela vê ele e ela fica desesperada e acorda gritando. E ele, tô matando ele, não sei o que. E a parede do Danny estoura na hora, né? E aí, fodeu. Aliás, essa cena é maravilhosa, porque o Danny olha no espelho e tá escrito Red Room, e quando ele olha pra parede, tá escrito Murder, né? Tipo... Não, é o contrário, né? Tá escrito na parede Red Room e Murder aparece no espelho. Ah, é? É. Achava que era o... Ah, é verdade. E aí fica assim, cara, tipo, deu um ruim. Aí ele vai e escreve no quadro, quem... Uhum. Aí ela, o garoto do beisebol. E aí, em vez de ficar aquele reme-reme, eu já pensei assim, ah, agora vai, o Danny vai ter que ir lá correndo, uhum, vai socorrer a menina, vai ter que ficar escondendo ela pra lutar por ela, não sei o que. Aí não. Aí dá uma virada, é o contrário. Aí ela vai. Bom. Vai pra escola, sofre o bullying de todo dia, né? Quem nunca? Chega lá no computador, vou procurar Jacó Tremblay. Procura de criança desaparecida, tá. E aí, pronto, achou. E ela imprime, e aí ela, só de tocar na foto, ela vê os flash. Uhum. E ela consegue achar o lugar onde que ele foi enterrado. E aí sim, ela fala assim, pô, agora eu tenho alguma coisa. Eu vou atrás do tio Danny. Uhum. Então ela já chega lá aqui, ó. É, o fulano, ele tá aqui, você precisa encontrar ele, porque eu preciso da luva dele, porque eu sei que ele pegou a luva, e eu vendo o que o cara viu, eu vou conseguir ver, identificar todo mundo. Isso, vamos cara, atrás desses filhos da puta. Isso, né? Achei isso incrível, tipo, bora resolver o problema. Tem um problema, a gente tem que resolver, e não ficar aqui enrolando e sofrendo, né? Não, e ela já chega meio com uma solução. Sim, ela não chega sim, assim, ah, o que eu faço, Danny? Ai, me ajuda... Sabe, não tem isso. E a Rose sente, né, que tá sendo vigiada quando tá matando ele. Esse detalhe é importante, que ela sente assim, porra, tem uma parada muito grande aqui. E ela já fica ligada, mas ela não sabe ainda onde é, como é. Aí ela sabe que a Rose vem atrás dela, né? Porque se ela já percebeu a existência, ela entrou na mira. Uhum. Só que, assim, quando ela vai atrás do Danny pra convencer ele a pegar a luva e tal... Ela, tipo, viu, né, esteve lá, e eles notaram que, tipo, tinha alguém observando aquilo, e a Rose fala, próxima vez eu vou estar pronta, mas ela não tem noção do perigo que ela corre ainda, tanto que o Danny fica falando, não mexe com isso aí não, garota, você, tipo, ele tem o medo que ela normalmente teria, né, e aí ela vai atrás mais uma vez da Rose, quando a Rose tá no mercado, ela faz uma projeção lá do quarto dela e vai atrás da Rose. Tá? E ela entra na Rose, né? Porque, sim. Porque você... No filme, não, acho que não mostra, mas no trailer você vê que é ela que tá empurrando o carrinho. No filme não tem essa cena. Ah, é isso aí. No trailer, você vê que é o cabelo dela empurrando o carrinho no mercado. Sim. No filme não tem, mas mostra que quando ela se toca do que tá acontecendo, ela olha pra baixo, a mão dela tá branca e ela tá empurrando o carrinho. Você reparou? Então ela tá dentro da Rose. E aí a Rose olha pra trás, assim, como se tivesse assim, pô, que se encosta esse aqui que tá atrás de mim? Sim. Só que não tem ninguém. E aí só ela vai lá na geladeirinha, né, da Handmaid's Tale. Porque a menina tá na janela de casa, né? Ela tá na janela tentando achar. E aí o vidro com vidro, né? E ela se vê pelo vidro, né? Sim. E aí a Rose fica desesperada, porque quando ela vai, acha que ela vai dar o bote na menininha inocente e tal, A Abra, tipo, sai da minha cabeça, sua louca, e volta e deixa ela lá completamente desestabilizada, né? A mulher sai voando, o vidro quebra, o pessoal do mercado fica como, vou tomar processo. Como, tá tudo bem, querido? E ela, me deixa, caralho. Não encosta no chapéu. Né? Porra. Tira a mão do chapéu, caralho. Ninguém sai, meu chapéu. E aí depois a gente tem a vingança de Rose quando ela vai sobrevoar a cidade inteira, o planeta, porque, né? Porque a Abra se arriscou. Porque aí, ó, isso aí já foi depois que o Danny falou, fica quieta, não faz nada. Sim. Aí ela fala pro Danny, ó, Danny, já sei, já vi a cara da mulher, então agora o negócio tá estranho. Só que ela, ao mesmo tempo que ela viu, a mulher viu ela. Só que aí depois a gente vai descobrir que ela mudou o quarto, né? Uhum. Ela fala pro Danny, não, mas eu mudei o quarto, um monte de coisa de lugar aqui, tirei coisas quando eu fui fazer isso. Então ela não sabe exatamente como é o meu quarto, ela não tem certeza. E aí a Rose faz uma projeção astral, né? Sim. Porque a Rose é muito poderosa também, muito poderosa também. E aí ela faz uma projeção astral e consegue entrar no quarto da Abra. E aí ela olha assim, eu achei sensacional essa analogia de o seu conhecimento ser um arquivo na sua cabeça, uhum. E ser um arquivo de verdade. E o da menina cabe no quarto dela, porque ela só tem 13 anos. Então, tipo, cabe no quarto uns gaveteiros. Você tem um gaveteiro mamãe, papai, e aí ela vai, peraí, o que, que essa gaveta tá aberta? Eu acho que era uma gaveta com alguma coisa de D. Eu não vi direito. Não sei se era a gaveta do Danny. Entendeu? E aí ela vai meter a mão ali, mas é alguma coisa curiosa. Por isso que eu acho que é a gaveta do Danny. Porque é uma coisa que ela não sabia. Uhum. E aí ela vai fuçar, e aí quando prende a mão dela e ela vira pra trás, a garota tá com o rosto liso, então ela mudou o rosto pra ela não se reconhecer. Tá possuída, né, ali. Aí não, e a menina tá dormindo, ela acha que a menina tá dormindo, ela tá falando sozinha, arrogante pra caralho. É, né, criança, aí, um gaveteirinho. Cabe num quarto, né? Minha mente é uma biblioteca. É. Porcaria, isso aqui. Rapidinho, o que será essa gaveta aqui que tá brilhando? Tá brilhando, vou meter a mão. Aí vai meter a mão e a mão fica presa. Ah, melhor cena. E a abracadabra aí pra tu, fia. Tá mexendo aí nas minhas coisas? Ela, garota, me solta, me larga. Não vou soltar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar na sua cabeça e vou olhar essa biblioteca toda, porque agora eu sou The Flash. Viado. Quando a garota começa a ler a mente da outra, toda correndo, e ela desesperada. As atuações de desespero desse filme são maravilhosas. Rebecca Ferguson dá um choro nessa hora. Ela tá desesperada, ela tentando puxar a mão, e ela sai da minha cabeça, filha da puta! E, tipo, a garota rapidão lendo tudo dentro da cabeça dela, ela, caralho, ela vai descobrir tudo na minha cabeça. E o desespero faz ela puxar a mão. Eu só senti falta, que eu achei que ia rolar, dela usar alguma informação que ela pegou ali contra a Rose depois. Mas assim, não é nada que estrague o filme e tal. É só que eu realmente achei muito, por ela mexer e a Rose estar naquele desespero, não saber o que ela pegou, né? Que ia ter depois esse comeback. Pois é, mas eu acho que isso já cria... Mas assim, mesmo não, a gente não tendo esse foreshadow, entre aspas, não ter servido pra nada, pra mim serve meio que igual a história do Danny, pra começar o desequilíbrio da Rose. Sim. Porque sim. A Rose não saber o que a garota viu deixa ela completamente desequilibrada. Porque, primeiro, a garota machuca ela, ela tem que se rasgar a mão, ela fica agarrada no chão, ela faz um sacrifício enorme pra conseguir sair da trap da menina. Ela pega completamente surpresa, ela nunca imaginou que uma garota de 13 anos ia montar uma trap dessa pra ela. Ela sai capotando, que ela capota lá na puta que pariu onde ela tava, ela cai de cima do trailer com a mão toda fodida. Real, sim. Oficial, não é na imaginação, sim. Não. É que você vê ali que a Rose tá tão embriagada no poder dela que ela é a mais ela velha. Ela é soberba. Ela, isso, ela ri do arquivo da Abra. Ela fala assim que ela é o poderosa, né? O que uma criança vai fazer contra mim? E a criança destrói usando a mente a mão dela. Então, assim, você vê que a Rose completamente ali começa a se desestabilizar. E começa a ficar, né, preocupada com a existência deles ali. É, ela já... Ela tá preocupada com a existência deles, primeiro, porque tem pouco shine, tem pouco vapor. E ela sabe que essa garota pode alimentar eles por muito tempo. Tipo, ela não precisa matar a garota. Ela pode ficar mantendo essa garota viva, né? E torturando ela durante muito tempo. Então, tipo, é uma coisa que ela precisa pro grupo. E, ao mesmo tempo, agora... ela tá com cagaço. Entendeu? E como ele fala, e tipo, fudeu, ela te viu? Ela me viu. Então, ela leu a minha cabeça. Então, tipo assim... E isso desencadeia um monte de coisa. Apesar de a informação não ser usada, isso vai desencadear quando tem um ataque do bando? Não vai todo mundo. O cara fala, o corvo, você não vai. Porque a gente tem certeza que ela sabe que é você e ela vai sentir que você tá indo e ela vai sair. Sim. Ela vai perceber a energia. Ela vai perceber. Ela fala... Tá, ok. Eu aceito. Você tem razão. Você é capaz de fazer... Né? Você não tá no bando à toa e você tem uma surpresa, um efeito surpresa, e você não vai ser pego despreparado, você sabe do que ela é capaz. Então, ela confia nele pra isso, e ela sabe que ela vai prejudicar o grupo se ela for. E outra, eles são vários, né? Por isso que eles são um bando, porque fica mais fácil pra conseguir, de algum jeito, eles pegarem uma vítima só, né? Agora, Érica, então... só voltando ali na cena da cabeça da Abra, uma coisa que eu achei interessante é que o que prende a Rose é exatamente uma luz, um foco de luz, um shine ali. Ela dá um passo, o foco de luz anda. Então, se mostrando isso... né, o shine da Abra prendendo o mal ali. Foi legal isso, tipo, e aí ela não tá ela sabe que ela não é tão forte assim quanto essa menina, mas ela sabe que o grupo... pode conseguir, porque ela também não tem a dimensão do poder todo dela. Ela ainda tá no controle dela. Apesar de meio estremecida, ela cede, porque acha que... Eu teria seguido o grupo. O grupo poderia ir na frente, mas eu teria ido, tipo, atrás, tipo, algum tempo depois, entendeu? É, mas é aquilo que você falou no começo, né? Eles colocam um plano e eles seguem, porque eles já fazem isso há muito tempo, né? Sim, mas eu não ia seguir porra nenhuma. Eu ia estar muito cabreira com essa garota, entendeu? Eu ia ficar bolado. E aí, beleza. E aí o Danny fala, então agora a gente vai ter que resolver porque não tem mais como. Porque agora já descobriu, ela sabe como você é. E aí eu vou lá pegar a luva, conta pro seu pai aí, pra sua família aí. Adoro também ela fantasminha no carro. Maravilha. É ali, não sei o quê. E o amigo só entra em fria. Eu adoro que o amigo fala pra ele assim, né? Ele chama o Billy. Pra ir junto e tal, conta a história. E aí ele fala assim, eu tô muito na dúvida se você tá inventando isso tudo, tá doido, e com isso eu posso lidar, eu te ajudo. Ou se você tá falando a verdade, tu já fudeu, né? Porque ainda por cima o Billy podia pensar assim, tipo, achar o garoto e achar que o cara é psicopata. Sim. E eu fiquei ali, tipo, com o Léo naquela busca, falei, gente, esse povo vai ser preso, vai chegar a polícia aí, não é possível. Mas é isso, é uma parada que eu fiquei assim, cara, isso pra mim vai dar lá no final, entendeu? Tipo assim, não tinha outra solução pros personagens, porque assim, eles estavam muito fodidos, não tinha como explicar as paradas que eles estavam fazendo. Não tinha. Como é que você sabia que tinha um garoto morto enterrado aqui no meio do nada? E aí tem você deixa a pá com a sua digital e você encostou no corpo... E deixou DNA quando o cara vomita. Eu falei assim, o cara vomitou, deixou todo o DNA. Os dois vomitaram. Eles encostaram na mão do garoto, o cara encostou, fudeu. E aí ele pega a luva e vai até a Abra, e quando chega lá, o pai dela já tá lá querendo bater nele, que esse ator é péssimo. Nossa, o pior ator do filme é seu pai. Ele fica no fundo das cenas tentando fazer alguma coisa pra poder, tipo... Ah, mostrar que eu tô em cena, tô atuando. E ele... parece que ele tá fazendo, sei lá, todo mundo em pânico. Porque ele não chama atenção no fundo da cena. Acho horrível. E aí ele já tenta bater no Danny e tal, não sei o que e tal. Aí o Danny fala, mostra pra ele que aí, ó, ele vai bater. E aí quando mostra, obviamente o cara não aguenta, né? Vai pra bebida, normal, né? Bebida é uma coisa maravilhosa. E... Ok, vamos ter que fazer alguma coisa. É interessante esse ponto, eu acho que o pai... Porque os pais, eles vinham em negação, né, do poder dela, pedindo que ela reprimisse tudo que ela sentia. E ali no momento que ela mostra que ela precisa dele, ele acredita nela. Ele não questiona nada. Não tem como ele não acreditar. Primeiro que ele já via a garota fazendo coisa desde pequena. Segundo, ela jogou na cabeça dele a morte de uma criança sendo fatiada. É, mas se fosse um filme mimizento, ia ser mais meia hora só... pai negando de novo. E não, é na mesma hora. Ele já resolve, pronto. Se fosse um filme mimizento, o pai nem acreditaria. Ele nem estaria ali. Ele teria falado assim, vai dormir, minha filha, nada a ver. Porque... É, já ia começar que o Danny não ia sugerir se fosse o filme mimizento que ela contasse pro pai, né? Nesse ela fala, ia falar, de ficar quieta. Exato. Tipo, nesse ele já fala, não, vamos precisar que sua família ajude aí, porque o negócio é sério mesmo. E porque eles vão estar em perigo também, né? Sim. Só que o pai é tão filho da puta que não ligou pra mulher pra avisar, ô fulano! Né, mas eu acho que deixa a mulher cuidando da avó morrendo. É, deixa ela lá que ela tá fora do radar. Ele achou que ela tava comprando cigarro, esqueceu? Ah, ele deve ter achado isso. E aí ele fala assim, não, vamos ter que fazer um negócio e tal pra poder resolver isso aí. E aí o cara lembra que ele era caçador lá, que ele não caça mais, mas tem as armas lá. Então eles vão montar uma emboscada pra pegar a galera e vão usar a Abra como isca. E aí nessa hora eu fiquei bum na minha cara, né? Porque a gente já tinha visto ela sendo fantasminha camarada no carro, perturbando. O Danny fala, mas como é que você faz isso? Aí ela vai e faz, quase que o Danny perde o controle do carro, né? O foreshadowing. Uhum. E aí, eu, desculpa. Ele, não, tudo bem, eu só queria saber como é que você faz essas coisas, não sei o que e tal. E aí, quando eles fazem essa emboscada, que eles vão pro meio do mato com a menina, o Billy e o Danny, e eles ficam de tocaia, esperando eles virem pra poder matar a galera, né? O pessoal chega, né? Ela fala, ó, estão chegando. Aí eles se preparam, ficam na posição. Obi-Wan sabe que high ground, né? É vantagem. E aí fica lá. E aí vem a Cascavel, toda cheia de conversa afiada, né? Uhum. E aí, nem? E você sabe, você não tá nervosa, não? Você não tá com medo? Por que você não tá com medo? Tá boladinha, tá? Boladinha. Tu não tá boladinha? Por que você não tá boladinha? Fica boladinha. Vem cá. Quer um docinho? Aí, quando ela chega perto, com a injeção... Com a... Nossa, muito faceira ela, né? Muito, muito chavada, com a injeção nas costas, assim, tipo, tá, vou pegar muito essa menina. Aí ela chega e dá a injeção no pescoço da Abra. Putz, mas peraí, foi muito fácil. Por que esse pulsão não tá atirando, caralho? Na hora eu já revoltada. É. E eu achei que o plano era deixar ser sequestrado. Não, aí depois eu pensei, não, ela vai entrar lá e vai acabar com eles, alguma coisa, mas peraí, né? Tipo, ela vai voltar, né? Tipo, ela vai tomar injeção e aí vai levantar de novo, como se nada tivesse acontecido, sabe qual é? Que ela é imune, uhum. Sei lá. Mas eu fiquei assim, mas mesmo, a princípio eu achei assim, pô, por que eu não tô atirando logo? E aí, quando a menina vê, o Tuelinho. O Tuelinho que o Danny olhou lá no quarto, que quando uhum. Ele vai lá, ele entra no quarto, ela fala que mudou o quarto, não sei o que, ele olha o coelho. E sempre a gente já, ele já mostra o que vai acontecer lá na frente. Eu acho isso muito bom, porque você não é assim, ah, e dá um tiro seu esse coelho do cu? Não, não. Gente, a gente viu o coelho. E aí a gente descobre que a Abra não tá lá de novo. E eu jurava que essa garota tava lá. E aí começa o tiroteio, mata todo mundo, corre, não sei o que, gritaria. E acho que é legal que mostra que Rose sofre, né, com a morte de cada um. A Rose sente. Ela sente a morte de cada um e ela fica falando, sai daí, vocês vão morrer. E eles não saem, porque ela tá falando pra eles saírem. E eles não saem, eles continuam tentando matar o cara. Tipo, porque eles podiam só sair correndo. Alguém ia chegar na van e ir embora. E enquanto ela tá gritando pra eles saem, a menina começa, depois que cai uns três, a menina começa a falar pro Danny, tá faltando. E aí o Danny continua atirando com o Billy, eles descem, e aí você vê que a Cascavel fugiu, e aí a menina fala, ó, tá faltando dois. E aí eles vão, conseguem matar mais um cara, Cascavel vem cheia de papinho pra cima do Danny, que a arma, né, convenientemente não atira, né, não acabou a bala, uhum. Mas o Billy chega pelo lado e atira nela, né, e aí comete o erro do noob no rolê, de que não é, matar. O cara fala, não chega perto dela, ele vai pra cima da mulher, porque até porque ele fica assim, espantado, né, tipo, ele tá vendo de perto uma parada que ele nunca viu na vida, né, uhum. A gente até entende porque ele foi tão idiota, né, tipo, pra que você, o cara falou pra você não chegar perto, o que que você chegou perto, aí ela vai no último minuto, como ela era mais nova, eu acho, ela dura mais, né, sim, e aí ela vai e fala assim, se mata. Essa cena partiu o coração, porque esse homem fez tudo por Danny, eu fiquei arrasado. Olha, outra coisa também que eu não gostei, porque eu queria saber mais de Billy, entendeu? No filme, mas eu entendo que não tem tempo, não sei o que, mas eu queria ter mais de Billy. Agora, vocês falaram que acham que o Billy é um pouco iluminado, mas ele não solta vapor, né? Quando ele morre. Não sei, a gente não vê, a cabeça dele explodiu. É, ele, exatamente. Então tinha que sair muito vapor. A gente não deu a oportunidade, velho. Não, porque tem o vapor do tiro que explodiu na cara dele, da pólvora. A gente não sabe se junto tinha o vapor. Né, de outra coisa, até porque eles não dão close, assim, até a morte do garoto eu achei bem legal, porque assim, você vê que o garoto tá se fudendo, tá sendo massacrado, mas assim, mostra de cima e depois não mostra muito diretamente, nada é mostrado muito diretamente, você vê que a cabeça dele explodiu, mas a gente não vê mais ele. É, exatamente. Então, tipo, é a violência, assim, mas você vê rápido e depois some, não é uma parada que fica assim, ah, olha o gore aqui, ó, o miolo, olha o miolo, vai da Atena, dá um close, não é assim. Então, o Danny fica desesperado, mas ao mesmo tempo demora, até porque a gente não tem como ver o vapor mesmo, porque primeiro dá o tiro na cabeça, a gente só vê a cabeça explodindo, ele cai, a gente não vê mais, porque o Danny tá enfeitiçado pela Cascavel, e a coisa tá gritando pra ele, tá faltando um, e ela para. Que aí a gente vê que o pai dela já tá morto, que não serviu pra porra nenhuma aquele filho da puta, e o corvo foi atrás dela. Porque ele sabia que, na verdade, era uma trap aquilo lá. Tipo, ele tava naquela assim, eu acho que essa garota é inteligente demais, porque ela, até a coisa falar pra, a Rose falar pra ele, você é mais ardiloso, né? Você tem mais armadilhas, assim. Você não vai ser pego de surpresa. Então, ele meio que cerca, ele bota todo mundo pra ir lá onde ela foi, porque ela, eles vão dar conta se ela estiver lá. Mas eu vou dar uma conferida. E aí, nessa conferida, ele pega ela de surpresa. E aí, nessa, ele sobra e pega a Abra. E aí, o Danny fica desesperado, porque o amigo dele acabou de morrer. E ele não consegue mais falar com ela. E acho que é legal que traz de volta, porque o Corvo, ele fala no começo, né? Que, não sei se é o Corvo ou se é a Rose, que os remédios e tudo vem diminuir o poder. Você não percebe quando as pessoas estão entorpecidas, né? Então, é por isso que você vê ali ele enfiando a agulha com algo ali no pescoço dela. E é, e ele ela fala que deu o dobro, né? Ela falou que nunca tinha usado tanto assim com alguém, né? É. E aí, mesmo assim, ela tá falando e tal, meio bem grogue, assim. E ela tá chamando o Danny, mas só que, tipo, ele não ouve. E aí, o Danny já tá desesperado, aí a gente já vê o quê? A garrafa, né? Aquela amiga, companheira. Que ele volta, vai lá na casa da menina, vê que o pai tá morto. Aí já vem outra situação que como vamos explicar isso depois na polícia, né? Não? Que um homem entrou na casa e o pai está morto e a criança sumiu. Né, Dani? Como você explica? Não acha simples, não? Um cara que tem a digital no corpo de uma criança. Morta, enterrada em outro canto. É, totalmente mutilada. Ok. E aí... ele vai, já que a gente já viu que tem bebida na casa do cara, ele já pega uma garrafa, vai pra casa dele, já desesperado, já, agora que eu vou encher a cara, meu Deus do céu, fodeu, deu tudo errado, e aí ele vai, consegue, taca a garrafa lá, eu fiquei esperando a vizinha aparecer, a mulher, a dona do coisa aparecer, falar, quando estourou o Red Room, eu achei que ela ia aparecer e falar, que barulho foi esse? Ou então, na hora que a garrafa estourou, eu achei que ela ia falar, que é isso aí? Porque ela some, né? Porque ela fala no começo assim, tive péssimas experiências com os outros e que fazia muito barulho. É, não gosta de barulho. E o cara quase destrói o quarto e nunca mais essa mulher aparece. E tem morte escrito na parede dele e de boa. Quem nunca? Quem nunca? E aí ele fala assim, cara, eu sou um rádio. Ele meio que para pra pensar assim, em tudo que ele passou e no que... Qual é o poder, o shine dele principal? Que, na verdade, é encontrar e se deixar e receber informação, né, das outras pessoas. Na verdade, ele é quase um receptor, ele recebe, ele consegue pegar o sinal das pessoas. Então, ele vai, senta e fala assim, cara, se concentra e não faz nada. Só espera. Fica a cabeça vazia pra você... Caramelo como? Nessa hora, nervosíssima já. Tensíssima. Achando, né? Que ele é bebê. Não bebeu, Caramelo, calma. E aí ele fica lá pra poder tentar receber o sinal. E aí ele consegue pegar. Até porque ele já tá tanto tempo limpo, há tanto tempo tal, não sei o quê, o poder dele já tá voltando, né? Então ele já não tá tão iluminadinho, ele já tá mais forte. Então ele vai e consegue catar tá, o sinal dela, que o sinal forte, né? Que mesmo com todo o remédio, ela não tá nem dormindo, né? Ela tá meio sonolenta só, então ela tem um poder maior. E como ele não bebeu, porque se ele tivesse bebido, acabou. É, teria entorpecido de novo, né, o poder dele. E o Corvo tá levando a Abra pra encontrar com a Rose, né? É, e tá nesse negócio e tá não sei o quê. E até agora eles não notaram o Danny. Até agora nada. Porque ele ficou tanto tempo, como diz, se sujando, né? Que depois a Rose vai falar, você parece sujo de graxa. Você... Porque ela fala, né? O gosto do vapor da menina é de flor. O gosto do vapor, sabe, de não sei o que, é isso, seu cheira a uísque, sabe? Então, tipo, ele ficou tanto tempo sujo pelas coisas que ele passou, pelas merdas que ele passou, pela bebida, tudo, que o shine dele foi sumindo. E ela só vai perceber isso lá no final. E aí ele consegue encontrar a menina e aí, eu adoro essa cena também, apesar dela estar no trailer, né? É muito boa mesmo, a forma como ele percebe o ambiente e faz um plano ali com ela. E é legal também porque, assim, é aquela coisa. Lá atrás ele falou assim, como você faz isso? Que ela controla outra pessoa. Que aí na hora que ele quase perde o controle do carro, né? Sim. E aí ela observa... fala, não, desculpa. Aí ele, não, valeu, eu só queria saber como é que você faz, não sei o quê. E aí ele faz o quê? Ele vai e entra nela. E aí começa a falar umas coisas totalmente sem sentido que o Corvo fica assim. Pá, tô com a ressaca, não tinha não sei quantos anos, não sei o que merda e tal, e o Corvo fica... ele começa a falar também assim, ah, você pegou a estrada tal, né, bem inteligente, tá indo pro rumo do oeste, muito bom. Ou seja, ele já tá percebendo ali o caminho que ele tá tomando pra encontrar com ela, né. Porque ele tá querendo achar onde a cabra tá sendo levada. Então ele, sim, tá vendo o caminho e ele já tá falando pro cara ficar ciente que tem alguém atrás. Porque o cara já ficar também... Porque tem muito esse jogo do emocional, né? E aí, e o mais legal é que ela tá de olho azul. Aham. Uhum. E aí quando ele olha pelo espelho retrovisor que ele vê, ele fala, e quem é você? Aí ele, então, eu sou uma pessoa aí. Não se importa comigo não, relaxa aí. De buenas, realmente, né? Você é bem, como ela falou, você é bem arrogante. Aí, que? É porque tem que ser bem arrogante para poder dirigir sem usar o cinto de segurança, né? E aí ele joga o carro na árvore que ele sai voando e ela tava presa com dois cintos porque ele prendeu ela duas vezes por causa do pra ela não poder fazer nada, né? Uhum. Então, tipo, não tinha como ela voar. E o mais legal é que quando bate o carro, tem um impacto, ele sai voando e o Danny sai voando em casa. E aí, quando ele sai voando em casa, ele sai do corpo da menina, né? Sim. Porque ele sente o impacto. E aí, o cara tá morrendo, aí ela vai sair do carro. É, tá doendo? Você tá com medo? Tomara que esteja doendo muito. E aí, parece que faz doer mais ainda. Uhum. E aí a Rose fica agonizando também, ele lá sofrendo. A ela, é isso aí. Adoro essa menina. E eu sinto que eu acho que ela percebe ali que a Rose tá vendo também. Eu acho que ela é uma conversa que ela tá tendo também com a Rose ali. Não sei se você teve essa impressão. Ah, não. Eu acho que ela tava querendo mesmo ver ele sofrer. Só sofrer, né? Só porque ela sabia que a Rose tava vendo ele sofrer. Mas acho que ela não tava meio que vendo a Rose, sabe? Aham. Uhum. Mas eu acho que ela sabia que... como ela pegou a luva, ela viu como é que funcionava o grupo. Ela sabia que ele era o caso da Rose, né? Uhum. Então, provavelmente, a ligação deles ia influir na Rose. E aí, quando a Rose fica puta, ela aparece no meio da rua e a garota andando na estrada. E aí a garota andando na estrada e Rose com aquela cara. E a garota andando, a garota, o que foi? O que é? A Rose, você vai ver só, né? Se fuder, vai. Passa por dentro dela. Caraca. Atravessa ela como se ela fosse porra nenhuma. Amo. E aí o Danny já tá ligado. Na hora que ele já toma o capote lá, ele já saiu com o carro pra ir achar a menina. Sim. E aí, daí em diante, eles vão indo. E a garota descobre que o pai morreu, né? Por isso que ela tá falando também pra ele sofrer. Espero que você esteja sofrendo muito. É ali um momento de vingança dela, né? É, porque ele fala assim, ai, mas o meu pai não sei o que, ela, muita gente, todo mundo perdeu muita gente boa hoje. E não precisava, né? Porque a gente ia chegar em você de qualquer forma. E pra ter esse mesmo final, tudo culpa sua. Sua vagabundinha. Aí a garota fica puta, né? E aí, tipo, ela e o Danny vão lá pro final do filme. Aí, meu filho, aí a iluminação chegou pra gente, que tá no cinema. E aí o Danny pega a garota e fala assim, a gente vai ter que ir pra um lugar aí que é meio sinistro. Mas se é sinistro, foi sinistro pra mim, vai ser sinistro pra você também. Né? Porque o lugar gosta de comer gente iluminada. E a Rose é poderosa. Ele não é mais tão poderoso. Uhum. A Abra é mais poderosa que todos eles. Então, tipo, vamos ver que rolê que vai rolar. E aí que dá a merda, porque a Rose, ela se fode, que ela perde o controle. Uhum. E aí ela pega todo o vapor que tem disponível e usa de uma vez só. Sim. E aí, pra poder ela ficar no nível da Abra. Uhum. Tanto que a mão dela cicatriza ali na hora, né? A mão que estava machucada. Na hora, porque isso não é explicado no filme, mas no livro, ela fala assim, porque quando ela pega a cascavel tem 35 anos, ela não tem 15. Aí ela fala assim, se você for usando vapor, conforme for usando, você pode daqui a tanto tempo tá com 17 anos. Sabe? A aparência, ela vai ficando mais nova. Se você usar muito vapor, você vai se aprimorando, sabe? Sim. Então é meio que por isso que ela se regenera, porque o vapor não é cura, o vapor é a velhice, né? É envelhecer da célula, né? Então, tipo, você vai ficando novo de novo. Não, você não vai ficar novo pra sempre, mas você vai chegar no momento que você pode ficar mais novo e depois você vai envelhecendo mais devagar. Então tem todos esses efeitos. E aí, quando ela fica overpower, aí ela consegue localizar a Abra onde ela for, né? Mas conta aí, pra onde é que foi? Essa dupla dinâmica. A gente vai fazer uma visita. A gente vai pra uma visita pra tirar umas férias, né? No hotel. É. Uma noite. Um bucólico, né? Né? Numa montanhazinha e tal. E vamos lá pro Overlook. Porque... E aí na hora que ele falou, a gente vai pro Overlook, eu já tava assim. Eu fiquei na ponta da cadeira só esperando as caixas abrir. Eu falei pro Léo ali na hora que eu achei que era o momento mesmo das caixas chegarem. Porque nada, o maneiro desse filme é que nada é posto de graça. Porque ele poderia muito bem ter ensinado isso pro garoto e não ter sido, entrado no filme. Tipo, ele aprendeu a lidar e a gente não sabe como, foda-se. Ah, ele arrumou um jeito de prender os negócios e ficou por isso mesmo. Até porque nesse final entra na contradição. Porque assim, esse final, ele não é do Dr. Sono. Por quê? No filme no Iluminado, o livro, o hotel explodiu. Ah, no filme ele permanece, né? Ele é abandonado. No filme o Jack fica caído lá e eles fogem. Uhum. É, no livro, o Dick não morre. Ele consegue tirar eles de lá. Aí, no filme, eles botaram como se ele fosse uma projeção pro Danny. Mas, na verdade, quando ele conta a história das caixas, ele tá vivo ainda. Sim. Então, tem umas coisas que ele tem que adaptar ali. Aí, quando chega nesse final, ele vai muito mais pro Kubrick, porque não tem como mais seguir o livro, porque o hotel não existe mais. E até porque é a obra que tá sendo continuada, né? E também é a mais conhecida. E eu acho muito não, legal... Não, ia ser incoerente, porque assim, se você... As pessoas veem iluminadas, chega lá, ou tá tudo destruído, tipo, não faz muito sentido, sabe? Uhum. Vai ficar... Aí você vai ter que dar outra explicação, perder tempo explicando o que aconteceu. Quando entra ali no hotel, que começa as referências pro filme antigo, eu acho que é um momento ali de fanservice bem, bem legal, bem feito, né? Eu também acho. Muita gente encheu a porra do saco falando que foi exagero de fanservice. Exagero de fanservice é o jogador número um, que é um filme que só é fanservice. Nossa, eu achei que foi pouco, queria mais. Né? Pô, é no ápice do filme, é no momento que tem que ser o fanservice. Ele já preparou todo o filme, ele teve 2 horas de desenvolvimento de personagem, de tudo. Agora chegou a hora do pagamento. Não fiquei aqui 2 horas ouvindo história da vida dos outros pra poder não ter um final foda. E são cenas muito rápidas, né? Que o Danny começa a andar ali por dentro do hotel. Ele não, fala... primeiro detalhe, ele liga a caldeira, que é muito importante no filme do Iluminado, no livro do Iluminado. Porque, inclusive, por que que existe... Todo mundo se pergunta, por que que tem esse emprego idiota que uma pessoa fica 3 meses no hotel tomando conta do quê? É por causa da caldeira, porque senão tudo congela, os encanamentos vão congelar e a caldeira deles é uma merda. E todo dia tem que ser esvaziada. Senão, dá ruim. Dá merda na caldeira, entendeu? Então tem que ter uma pessoa lá sempre. Não pode não ter a pessoa. O trabalho do Jack é todo dia ir lá e despejar o resto da caldeira. E o que, que você por achou isso do... que ele é contratado. Do Dan a... pôr na cara ali na porta quebrada da caldeira? Ah, eu achei incrível como a mulher que substituiu a Shelley Duvall fez a cena da faca muito melhor que a Shelley Duvall em 2 segundos. Sabe? Isso aí eu não liguei. Essa referência iluminada. Eu não gosto do iluminado a um ponto que, tipo assim, foda-se, sabe? Uhum. Eu gostei mais das referências do livro. Tipo assim, isso dele ligar a caldeira, dele falar assim, ó, não entra. Eu vou entrar porque eu tenho que acordar o hotel. E acordar o hotel não é... Eu pensei, cara, vai soltar os bichos. Não, não é isso. É ligar a caldeira. É fazer o hotel voltar. É fazer o hotel voltar a sentir fome. E aí, o que é... Porque, na verdade, o hotel é que tem essa sede por iluminado, né? Ele usa as pessoas lá, né? Não é... Nesse caso, ele é a entidade ali que habita o hotel, né? Não é um espírito específico. E você vê que o hotel... Na medida que o Dan vai andando, o hotel, ele tá vai acendendo, né? Ele vai, você sente que ele quer aquilo ali, ele começa. Não, e ele vai acendendo, as luzes vão acendendo assim. Aí você pensa assim: "Ah, porque ele ligou a luz". Pô, se ele ligou a luz, ele tem que ir no interruptor. Não. Não, já é o hotel ansiando pela comida que tá chegando, né? É porque a iluminação tá chegando e ele vai iluminando o local porque ele é um iluminado. E aí ele acha um machado Jack Torrance. E as pessoas falam assim, que fanservice de merda, machado novinho, não sei o que, não sei o que lá. Gente, vocês acham mesmo que a mesa com a porra da máquina de escrever e os papéis branquinhos iam estar daquele jeito? Aquilo ali é como o hotel está se mostrando, não é como está o hotel. Aquilo é como os iluminados veem o hotel. Como o hotel aparece para os iluminados. Tanto que no início do filme falou, o hotel está abandonado para as moscas. Foi largado para a própria destruição. Entendeu? Aí você acha que vai estar tudo normal, tudo funcionando à toa. Não, tem um motivo. E aí quando ele pega o machado, é porque o hotel quer que ele repita, quer que ele seja agora o que o pai dele foi. Que o pai dele não, o hotel não queria o pai dele. O pai dele queria que ele matasse o Danny, para o Danny pertencer ao hotel. Porque o Danny era o iluminado. Então, ele quer agora que ele faça o papel do pai. Que ele seja o escravo do hotel e cumpra a missão. Por isso é tão brilhante, tão maravilhoso aquele machado. Né? É tão tentador. E fecha o ciclo ali, né? E a cena que ele bota a cara no buraco lá, ele tá a cara do Jack Nicholson. Eu falei, que é isso? Como é que fizeram essa transformação? E aí, depois disso, ele vai pro bar. Enquanto isso, ele falou, Abra, fica no carro, no aquecedor. Quando você vê a luz vindo ali na pontinha, você me chama, que ela tá chegando, a gente vai se preparar. Olha, outro mérito desse filme, Palmas, que eu achei que ia dar uma merda grande já aí, e o plano dele deu certo, né? Ela viu, avisou e conseguiu entrar. É, porque a gente acreditou, porque ela era uma criança que tinha bom senso, né? Não era uma maluca que ficava gritando e pedindo ajuda o tempo todo. Ela não ia dormir. Tipo assim, ah, vou tirar uma soneca aqui rapidão, aí. Né? E aí ele vai e ele começa a despertar o hotel, a fome do hotel volta que o Lloyd aparece, né? O Lloyd é a encarnação do hotel, né? Que você vê que esse fantasma não foi atrás dele. Porque o hotel, na verdade, é o Lloyd. Sim. Porque quando ele começa a falar com o Lloyd, se apresentou ele, o Lloyd, não sei o quê, aí você olha e não é o Lloyd. É o Jack Torrance. Pois é. Esse filme mostra que, assim, como eu falei, né? Na minissérie eu sinto empatia pelo pai, não sei o quê. O do Jack Nicholson, ele é um boss, sempre foi um boss, as pessoas tinham pena, não sei porquê. E nessa participação, ele continua sendo, né? Porque o Danny fica ali, conta da mãe, como a mãe morreu e tal pra ele. E ele tá tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Aí fala, puta que pariu, você não quer saber mesmo, né? Tipo, você... largou de vez, assim, tipo, que nem depois de morto você quer saber a notícia da sua família. Mas essa parte é a maior passação de pano pro Jack Torrance do filme original. Ah, eu não achei, não. Eu achei que deixou bem claro a bosta que ele é. Não, amor, deixou bem claro que não é ele. Tanto que ele assume o papel de Lloyd. Lloyd é o espírito do hotel. O cara que atendia ele no bar se chamava Lloyd. Então, quer dizer, Lloyd pode ser qualquer um. Não, tudo cara bem, de qualquer um. No caso... Sabe que é ele fala, eu sei que isso aqui é você que você lembra. Não, ele fala. Você tá usando... Ele sabe que não é o pai. Ele acha que é o pai e depois ele fala, eu sei que não é. Que é o hotel usando a máscara do pai dele pra poder atingir ele e fazer ele beber. Então, aquilo mostra, aquele Jack Torrance que aparece ali, é o Jack Torrance do final do filme do Iluminado. Total. Aquele cara, assim, psicótico, que fica fazendo bullying. Garoto, volta aqui, você vai ver que não sei o que, toma o seu... Sabe? Tipo, ele é aquela, é o Jack Torrance do final, que aí mostra que no final não era mais o Jack Torrance. E a gente vai perceber que, na verdade, no final não é. É o hotel que possuiu ele. Uhum. Jack Torrance já não existia mais. Tanto que era aquela figura macabra ali que ia estar no final. Então, se ele aparecesse ali chorando e não sei o quê, ia ser destoante com o filme do Iluminado, porque em momento nenhum ele foi assim, Jack. Ele até tem um momento um pouco de carinho com o filho quando o menino é atacado e tal, ele fica puto, quer saber quem fez o que com o filho dele no hotel e tal. Mas ele não é esse pai amoroso de fazer carinho, ele é um pai amoroso de tentar proteger. E com violência. E mostra que esse Lloyd não é ele. Ele fala como se fosse pro pai, mas meio que mais para um desabafo dele. Não, é para ele desabafar para aquela imagem. Mas, na verdade, ele sabe que não é o pai dele, como ele sabia que no final não era o pai dele. E é por isso que ele perdoa o pai. Então, é isso que eu entendi ali, entendeu? Tipo assim, que... E principalmente quando fala assim, que não é, ele se apresenta como Lloyd, porque Lloyd é a cara que é usada mais agradável para aquela pessoa fazer o que o hotel quer. Bebe aqui, ó, papai tá te dando bebida, toma. Mas é o Lloyd. Lloyd é o espírito do hotel, não tem nada a ver com porra nenhuma. Entendeu? É a encarnação do hotel. A minha interpretação não foi bem essa, não, mas vamos seguir. E aí ele fala assim, não sei o que e tal, e ele não aceita a bebida, o cara fica mais agressivo, né? E você sabe quem é esse ator? Você não sabe, Léo, quem é? Não. O garoto do ET de novo, viado. O pai da Residência Rio. Quê? É. Garoto. Henry Thomas, viado. Henry Thomas como Jack Torrance. Achei que era Jack Nicholson CGI, quê? Fica assim, ele vê, aquilo ali meio que mostra o espelho do que o hotel quer que ele se torne, o que ele poderia ter se tornado, né? Uhum. E aí, de novo, vem essa de novo, essa chapuletada nele, ó. Não seja essa merda. E aí a garota chama, e aí ele vai correndo. Ele fala, ó, vem comigo e relaxa, porque o negócio aqui é um pouco estranho e pesado. E quando a garota entra, ela já sente impacto. E você vê que quando ela entra, o hotel vai ficando mais claro. Sim. A luz sobe mais ainda. O hotel tá como? É agora. É a festa. Ih! Achei que ia começar a aparecer a festa ali. Aquela festinha que você falava. Achei que ia começar a aparecer. Eles vão e ficam esperando a Rose chegar. Aí quando a Rose chega, ela fala assim, ela fica assim, meio estranho. E aí muita gente criticou o uso inadequado da cena da porta de sangue do elevador. Mas por que, gente? Foi um negócio porque de 2 segundos? Foi um absurdo, usou só por usar, não teve impacto nenhum porque a mulher riu. Gente, mas ela riu porque ela falou assim, eu sou tão mais forte do que isso. Ela é arrogante. As pessoas não conseguem entender. Ah, porque quando o Danny viu isso, ele chorou, cara, ele era criança de 5 anos. Né? Ah. A risada dela foi tipo, beleza, valeu. Se fosse a Shelley Duval, ela tava morta, né? Ela tinha morrido só de ver a porta abrir. Mas, assim, não, até porque ela tinha que, não ter rido, mas assim, ela tinha que ter uma reação. Ela desprezou. Isso, porque depois a gente ia ver o terror dela, né? Sim, e ela despreza porque tem duas coisas, ela não sabe o que é ali, o Danny deixa isso bem claro, ela não sabe no que ela tá se metendo. E dois, ela provavelmente ela tava pensando que aquela ali era uma coisa da Abra, fazendo pra amedrontar ela, sabe qual é? E ela tipo assim, ai, nossa, que truquinho barato, né? Sabe? Ela nem, acho que ela nem passou pela mente dela que era o hotel. Em momento nenhum. Tanto que ela não, pra mim ela não percebe que é o hotel, porque senão ela não teria nem entrado. É, que o hotel ainda tava ali meio adormecido, né? Tava começando, sim, ainda a esquentar. E aí, quando o hotel faz isso, ela meio que não sabe o que ela tá achando, que é a garota querendo fazer uma palhaçada. Porque, inclusive, ela acha que a garota... Não sei como é que a garota chegou lá, porque ela não sabe do Danny. Quando ela entra na sala, que ela vê o Danny, ela fala, ué, o que, que você tá fazendo aí? Você é novo. Por que... O que que tá estranho? E ela começa a ver que ele é iluminado. E aí ela começa a entender, foi assim que você chegou aqui, não sei o que e tal. Que começa a questão do embate. E aí vem a esperteza do Danny, porque o Danny é ótimo pra montar plano. Porque se a gente parar pra pensar, a Abra era mais poderosa, tanto que ele não deixa ela entrar. O hotel vai atacar onde tem mais... O hotel tá com fome. Uhum. 40 anos. Ele vai em cima do quê? Igual o bando, vai em cima do que tem mais vapor. Então, quando ele faz aquela armadilha, tipo assim, ó, você vai correr não sei o quê, aí a Rose fala, já sei, você vai correr, garota, mas não adianta, vou te pegar, vou passar por cima dele e vou fazer você sofrer por muito tempo, não vai ser rápido não, não sei o quê. E ela tá mega por cima, mega arrogante, porque ela sente que ele é iluminado, mas ela sabe que ele é muito maior do que ele, ela sabe que tá mais forte. E aí, quando ele joga ela no labirinto, que é sensacional, que o labirinto tem 4 vezes o tamanho do labirinto do filme do Kubrick, que é o lugar onde que o Danny criou, né? Pra guardar as memórias dele. E lá dentro estão as caixas, né? Sim. Porque se a gente reparar bem, toda vez que aparecem as caixas, tem um negócio verde do lado, que é a parada do labirinto. Exatamente. E aí, quando ela cai ali, ela pensa... A Abra aparece toda hora e corta ela, não sei o quê. E ela tá achando que aquilo ali é a Abra. Porque aquele cara não tem força pra isso. Sim. Mas até que ela se toca que, peraí, isso aqui não é a sua cabeça. Que ela tá sendo enganada, né? É, isso aqui é a cabeça de outra pessoa. E aí ela consegue quebrar o encanto. Mas, na verdade, aquilo foi só pra segurar ela, pra ela ficar mais confiante. E quando a garota corresse, ela achar assim, pô, tranquilo, esse aí eu destruo ele fácil. Que ali a cena que eles montam, né, dela pegando a garota e a caixa vindo bem devagarzinho assim atrás pra ela não perceber o que tá acontecendo, é muito legal. Sim, mas, porra, mas ela tá, porra, overclockada, né? Ela tá com poder pra caralho, então ela percebe. E aí ela estoura aquilo ali e vê que tudo aquilo ali foi meio que ia ser muito legal se quando ela pegasse a garota, as garotas fossem diferentes, elas fossem a mesma, mas uma de olho preto e outra de olho azul. Porque a gente ia saber que uma delas é o Danny. Uhum. E aí ela vai, pega a garota, ela quebra o feitiço, ela fala, pô, você não vai me enganar não. Aí ele fala, corre. Corre pra bem longe. E aí é a hora que ele vai abrir as caixas. E eu esperei o filme inteiro por esse momento. E aí, meu filho, quando abre a caixa, as caixinhas vão abrindo. E os bichinhos vão sair. É igual a porta do desesperado, sai malandro. Aí começa a sair, e aí ele só começa a abrir as caixas quando ela vem pra cima dele e começa a bater nele. Ela esculacha ele. Ele não é nada, perto dela, tipo, ela fala, a idade e a sujeira meio que deixou fosco o seu brilho. Mas você tem brilho, bastante brilho aí ainda. E aí ela vai, fica com sede de quê? Sugar ele. Uhum. E ele contava com isso, porque aí é mais o quê? Mais poder que ela fica e é mais tentador pro hotel. E aí quando ela vai pra cima dele, que ele abre as caixas. As caixas abrem. O hotel, obviamente, vai atacar quem? Quem tá overpower? Atacar quem me atacando. Como é? Se me atacar, vou atacar, né? É, com certeza. E aí que ela vai sentir a pressão. E aí ela, caraca, ela é absorvida. E o Jack Torrance, eu acho que aconteceu isso com ele também, porque no livro eles não acham o corpo dele. É, no filme mostra ele congelado, né, do lado de fora. É, mas e mesmo assim depois no livro fala assim, a gente nunca achou o corpo dele, porque ele foi absorvido pelo hotel, né? Uhum. Eu acho que o Jack Torrance não existe, meio que, assim, não existe mais, né? Vamos ver se ele aparece no Dr. Sono, né? Mas ela é sugada, você vê que não é, ela não vira vapor, ela vai derretendo, é uma parada bizarra, tipo assim... Não parece que ela vai voltar, sabe? Parece que ela tá totalmente sendo sugada de um jeito que acabou, sabe qual é? Não vai ficar um fantasma da Rose andando pelo hotel. Conseguem acabar com ela, só que o hotel é sanguessuga, né? Quer mais? tá ali do lado, com a café moral ferrada, tipo, não consegue fugir, e o hotel pega ele. E aí vem a cena que ele começa a andar pelo hotel, aí sim, Léo, igual o Jack Nixon. Viado. Cara, eu amei essa sequência demais, assim, porque eu tava, tinha uma hora que eu já tava assim, cadê minhas gêmeas estão mortas e tal, e aí, tipo, eu ficava muito sedento, e aí de repente vai o Danny enlouquecido, o povo todo no corredor olhando pra ele, assim, cara, é muito, muito sensacional essa parte, é muito bom. Pelo corredor, né, explodindo de prazer, feito uma boneca de fogo. Sim. E aí ele vai mancando e falando, cadê você? Você é muito rebelde. Eu vou pegar você. Tipo assim, igual o Jack Nixon. Igual o Jack Nixon. Só que bom, né? Só que ele teve uma evolução, né? Viu? Sim, olha lá. Exato. E aí você entende que, tipo, não é ele. Porque ele tá falando a mesma coisa que o Jack Nixon falou. Então é a porra do hotel. Aquilo ali não era o Jack Nixon. No final não era o Jack Torrance. E não é o Danny. É a porra do hotel possuindo ele. E aí ele vai atrás da Abra, não sei o que. Aí a Abra entra no quarto, né? E aí você fala, ah, meu Deus do céu, por que tu foi entrar nesse quarto? Logo nesse, oh, meu Deus. Escolheu do céu. Escolheu a aí, do quarto, né? Aí a véia vai sair da banheira, aí ela só vira assim, meu véia, fica aí. Tá? Não enche a porra do saco, não. Tá? Porque eu não tô boa hoje. A véia fica aqui. Que já manda logo a real pra véia. Pra botar, mas nem... Botar porque assim, é... Ok. Não enche o saco, deixa... né? É, não, ela meio que fala isso. Porque o fantasma nem vem. Porque ela tá... Tem outra história acontecendo ali. E aí, quando o Danny consegue entrar e tal, e ele fala, não é você, é uma máscara. É uma máscara, não é você, é uma máscara. Estão usando você. E aí que ele vai matar ela e para no último minuto, assim... Ela fala assim, tira a máscara que cobre o seu rosto, né? O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Mesmo que seja bizarro. Ela consegue, né? Com o poder dela, ela consegue ajudar ele a sair de dentro, a fugir da influência do hotel por um tempo, né? E fala, cara, vai embora. E aí, não, mas você vem comigo. Não, preciso fazer uma coisa antes. Você precisa ir embora. Vai indo. E ele consegue, tipo, domar aquela coisa do hotel e ele fica ali, tipo... parado um tempo, mas você vê que ele tá lutando dentro dele, assim, e ela sai correndo, e aí ela fala, não, é ela que fala pra ele, né, você esqueceu uma coisa, você pode estar, sei lá, dominando ele e tal, não sei o quê, mas é, ele ligou você, a caldeira, ela fala alguma coisa da caldeira. Ele fala assim, ele passou em um lugar antes pra cá, que é a caldeira. Ela deixa isso no ar, vai embora e ele fica naquela, né? Lutando ali. E aí ele vai e fica possuído de novo, né? O bom é que o Mike Flanagan deixa claro que ele tá possuído, né? E ele volta, vai correndo pra caldeira pra tentar te fechar e tal, não sei o quê. Só que aí o Danny consegue voltar de novo. Ele vai, ajoelha e espera. Porque ele sabe que ele vai morrer, né? Primeiro que a femoral dele tava aberta. Então, tipo, o hotel tava mantendo ele vivo pra ele fazer o que ele precisava, né? Porque ele já era pra estar morto. E aí ele ajoelha e espera a caldeira explodir. A mãe dele aparece, e quando a mãe dele aparece, ele vira criança de novo. Ai, uhum. Bonitinho. O Mike Flanagan adora, né, essas cenas, e eu adoro que ele adore. Também, quero muitas dessas. Por mim, podia até aparecer o Jack Torrance. E... Não, não só que não só que não cabia por causa do filme do Kubrick, entendeu? Tipo, uhum. Você vê que tá tudo vazando, tudo pegando fogo e tal... E a mãe dele vem pra acalmar ele, porque, tipo, vai ser uma... era pra ser uma morte dolorosa, né? Tá, ela faz o doutor sono dele, né? Sim. Isso. E aí ela vai, e a menina fica lá de fora, e aparentemente ele teve bom senso, que quando ela fala, ela joga o celular fora, a menina, né? Que ela fala assim, mãe, tô bem, tchau, vup, pra poder ela não rastrear. E fala, quando isso tudo acabar, você liga pra ela. Então, quer dizer, ele tinha um celular. Então, isso explica por que a polícia já está chegando, gente. Tá? Isso te explica. Então, mas aí eu fiquei pensando, o que essa mina vai falar pra polícia, caralho? Pegou fogo. Não, não precisa aqui, falar nada. Derrubei uma vela fogo ali, né? Rapaz, não precisa falar nada. Era um hotel abandonado, o maluco me pegou, me levou pra dentro do hotel, acabou. Me sequestrou, eu consegui fugir. Esqueceu a panela, sim, na tomada. Matou meu pai. Aí tá pegando fogo, bicho. Cara, mas essa cena do hotel pegando fogo é muito linda. Aliás, tudo que eles fazem no hotel, o labirinto... É, por mais que eu não goste desse visual do hotel, tipo, eles vão mostrando os corredores. E, nossa, que direção desse homem. Não, e no início do filme tem a cena do Velotron, que todo mundo baba ovo dessa cena por causa do som, né? Que muda do carpete pro chão de taco, não sei o quê. E ele repete, né? Então você já fica meio no clima, assim. E aí quando tem essa volta, você fica assim, ah... E é ótimo ver o hotel finalmente sendo destruído como deveria ter sido antes, né? Sim, com certeza. E aí a Abra vai pra casa... E ela fala, Dani, sai daí. Ela fica na porta, Dani, sai. Vem, sai logo. Não sei o quê. Aí já aparece ela em casa conversando com o Dani. E aí só caiu nessa que era muito trouxa, porque era óbvio que a gente sabia que ele era um espírito. Uhum. Né? Não tinha como ele escapar daquela situação ali. E aí ele fala, cara, fica na sua, não sei o quê, não sei o que lá e tal. Aí ela, vou ficar na minha, não sei o quê. Porque a Rose fala, né? Você não quer entrar pro meu clã? Ela tenta, né, levar o Danny. Você não quer entrar? Porque, ah, mas acabou, filho. Seu clã acabou. Ela, não? Você acha que só tinha o meu? Ela falou que somos tem muitos. Tem vários. Ah, não, mas muitos. Eu acho... Hã? Ele fala, na verdade, ele fala assim, né? Tipo, antes eu falei pra você esconder e tal, que nem eu fiz. Mas agora eu quero que você shine o máximo que você puder, porque foi isso que, né, que salvou. Fez... Sim, sim. Mas eu tô explicando pra ele, pra audiência que não viu, quer dizer, eu só tô falando, lembrando que foi lá atrás foi dito que não acabou, entendeu? Sim. Porque quando explode o hotel, a gente fica com a sensação assim, ah, acabou essa porra, o clã morreu, o hotel explodiu, foda-se. Só que meio que, ele fala primeiro pra ela ficar quieta, depois ela fala assim, não, na verdade, brilha. Uhum, porque a princípio ele... É, porque ele ouviu isso, a Rose tentou ele com essa opção, porque tem mais gente. Aí ele fala, cara, como você é foda pra caralho, brilha. Brilha o máximo que você puder, porque quanto mais você brilhar, mais forte você vai ficar. E ele fala assim, né, outras pessoas iluminadas vão surgir também por sua causa. Isso. Né, e vão conseguir, ela vai conseguir guiar outras pessoas e de repente ela consegue montar um clã que possa combater essas pessoas. Não sei, mas ela é muito poderosa, então ela... pode se dar, ela é uma pessoa que pode, que ele podia na época dele, né, que ele era muito iluminado, só que não conseguiu, por causa de toda a situação que aconteceu, mas agora ela pode ter essa oportunidade de conseguir ajudar outras pessoas, né, o ciclo continua, né. Sim, e quanto mais ela vai... brilhar. Sim, e ele vai continuar ajudando ela por enquanto, como o Dick ajudou ele, possivelmente um dia vai sumir, isso na mitologia do filme, tudo na mitologia do filme, gente, nada disso tem a ver com mais nada agora. E... porque eu sei que termina de outro jeito o livro. Não sei como termina, mas não termina desse jeito. Aí a mãe chama, né, pra jantar e tal, não sei o quê. Finalmente a mulher volta do churrasco. E aí chama ela pra jantar. E aí ela fala, tava falando com quem? Ela, não com ninguém. Aí depois ela fala assim, não, eu tava falando com o tio Danny. Aí a mulher fica com a cara assim, né, aí ó. Ele tá bem. E o papai tá bem. E a vovó tá bem. Aí a mulher meio que dá uma quebrada, assim, tipo assim. Tá bom. Ela fala assim, tá bem? Que bom, né? Ah, tá. E aí ela vai e desce. Aí vamos? Aí ela. Tá, tô indo. Peraí, só um minuto. Porque lá no início a gente teve uma cena do Danny, que a gente não falou, né? Quando ele aprendeu com o Dick como fazer a parada das caixas. A gente até citou, mas não disse o que aconteceu, como ele fez. Aí ela vai e repete essa cena no final do filme, né? O filme acaba perfeito, porque você vê que ela aprendeu algo com o Danny. O Danny passou o que ele aprendeu com o Dick sobre as caixas pra ela. E aí, quando ela fala pra mãe, espera, é porque no banheiro, na banheira da casa dela, tá quem? A mulher do banheiro. Aquela filha de uma puta. Eu fiquei com uma dúvida só com esse final, porque quando ali o hotel tá pegando fogo, ela fala que o fogo purificou o local, né? E como o espírito da mulher ainda continuou solto? Eu fiquei assim... Porque não sei se o espírito é o espírito, não tem nada a ver com o hotel. O espírito do hotel, pra mim, assim, pelo que eu entendi... Porque o hotel eu prende deduzi, os espíritos ali, né? Mas não... Não, ele não prende. Tanto que eles foram atrás do Danny quando ele era pequeno. O único que não foi o Lloyd. Porque o Lloyd é o espírito do hotel. Uhum. Dentro da mitologia Kubrick dos filmes, pelo que eu entendi. O Lloyd é o espírito do hotel, que o hotel assume a forma que ele precisar com esse nome de Lloyd. Que é o barman. Barman. Só que os espíritos vão atrás dele. No início do Dr. Sono, ele explica. O espírito aparece porque ele acha os iluminados. E o espírito tá com fome. Então ele vai vir atrás. E tem um monte de outros espíritos. Não necessariamente os espíritos estão sugando aquilo pro hotel, entendeu? Estão sugando pra eles também. Não, fez sentido pra mim, que eu tinha ficado um pouco confuso, assim, mas agora que você falando ficou bem mais claro. Então os espíritos foram atrás dele porque os espíritos continuaram seguindo ele, porque, sabe, tanto que ele fala assim, mas eles vão continuar vindo aí. E aí até no livro ele pergunta assim, quantas caixas eu posso pôr na minha cabeça? Aí ele, quantas você quiser. Essa é a beleza do negócio. Porque, tipo assim, o Dick, ele fala como ele foi assombrado por um espírito específico e por outros. Então, ele fala que isso é uma coisa que pode... É como se fosse, sei lá, um espírito obsessor. Não sei, não conheço muito bem essa parada desse sincretismo, assim, religioso muito bem. Mas é como se fosse um espírito que quer sugar a sua energia, sacou? Então, eles vão achar e vão seguir. E aí você tem que cortar isso. E aí ela vai... Entra no banheiro e fecha a porta igual o Danny fechou um dia, com aquela confiança, tipo assim, vai pra caixa. E aí acaba o filme. Aí eu, pô, essa é a Fênix Negra que eu queria ter visto. Ai, gente, eu fiquei... Eu, quando acabou, eu fiquei assim, duas coisas. Primeiro, acabou, eu fiquei assim, acabou? Não, acabou? Aí começou a subir letra e eu, o quê? Mas já deu 2 horas e meia? Tipo, e olha que a sessão atrasou 1 hora. Eu fiquei 3 horas e meia esperando pra esse filme. Então, quer dizer, né? E eu fiquei assim, cara, eu queria saber mais. O que vai acontecer a partir daí? Sabe qual é? Acha que tem continuação? Ah, não. Ou ele vai bom parar? Não, acho que não tem continuação, não. Pode alguém querer inventar aí uma continuação qualquer? Ué, o Castle Rock, acho que é a primeira temporada do King escreveu, né? A segunda tá falando que tá uma merda, que não é ele que tá tomando conta mais. Mas não sei, não. Ele já tá velho já. Eu acho que ele não vai mais carregar essa história, não. Esse livro é de 2013, eu acho. Então, tipo... daí já era. Foi o que eu falei. Eles podem, de repente, contar a história desse clã no período que eles não estavam atrás até o garoto do beisebol, né? Que começa a história da Abra. É, dá de pra repente, fazer Rogue One. Uma sériezinha, né? Isso, uma sériezinha contando a história do clã, contando como a vida do clã e tal. Mas uma coisa assim, avulsa. Não, não acho que vai continuar a história da Abra. Entendeu? É, assim, eu confesso que fiquei muito curioso pra várias coisas, mas achei o filme um pouquinho longo, mas é o que eu e o Henrique a gente chegou à conclusão. Achei longo, mas não sei o que eu tiraria, né? Diferente de outros filmes, outras coisas que eu falo assim, ah, dava pra tirar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse, não sei, realmente acho que o conjunto foi muito bom. Mas eu senti um pouquinho o peso das 2 horas e meia, assim. Nada que tire mérito. Eu não senti mesmo. E, assim, porque eu tava muito, muito envolvida com a história das pessoas. Eu acho que uma cena que é bem longa, as cenas do hospital, dele com os velhinhos. Mas é uma coisa que é necessária, porque se fosse contar a história só de um velhinho, você não ia entender como ele virou o Dr. Sono, entendeu? Porque vai aparecer um caso isolado. Então tinha que mostrar outro velhinho. Não podia mostrar só um casinho. Entendeu? E também tinha que andar essa história devagar pra a história do clã lá rolar. Porque senão não ia ter... Tipo, tinha que continuar mostrando o Danny. Tinha que mostrar a Abra e tinha que mostrar o clã. Então tinha que encher esse espaço do Danny com alguma coisa. Não é que a gente não tava vendo nada de interessante. É porque... Nesse período daqui que estava acontecendo isso, também estava acontecendo outra coisa que era mais interessante. Não sei, eu acho, na minha cabeça. Não sei. O que você acha, Henrique? Não, eu acho que é super importante, na verdade, a parte ali do Danny no hospital, que está mostrando exatamente ele desenvolvendo, voltando o poder dele, né? Ele usando, ele se sentindo confortável. Acho que eu não cortaria aquilo ali, não. Acho que é muito relevante ali para a construção do personagem dele, para a gente se importar com o que ele está fazendo. É, e eu acho que essa é a cena mais longa que tem, assim, sem nada muito importante, algo que vai mover a trama acontecendo, entendeu? Não é assim, o garoto tá morrendo pra garoto saber, não é algo que vai mover a trama, aquilo ali é construção de personagem. Então, eu acho que aquilo ali foi a parte mais longa que não teve nada acontecendo pra mover a trama. Mas aí não dá pra tirar, entendeu? Pô, se eu fiquei sentindo falta de mais parte com o Bill... Adoro, meus vizinhos estão gritando loucamente aqui. Eu achei que se faltou coisa com o Bill, eu queria que tivesse desenvolvido mais o Bill pra poder, sabe? Porque eu me apeguei a ele, mas eu queria ter visto mais dele antes dele morrer. E, por exemplo, falam que a parte do Geraldo é grande também e não teve. Então, tipo, tem muita coisa que teve que ceder pra construir os outros personagens. E eu acho que o tempo gasto com todas as cenas que tem a Rebeca, a menina e o Ian são incríveis. Eu não consigo pensar em cortar nada deles, sabe? Tipo... E aí, o que sobra dos outros são cenas que são necessárias. Tipo, o ataque do bando, que não tem os principais ali, a princípio, né? O ataque do bando com a menina no mato, não, o Ian tá de lado. Ele não tá o foco principal, mas... Sim. Ao mesmo tempo, a Abra tá lá, mesmo não sendo ela, mas... Sabe? Então, tipo, o cara aí não vê o menino jogar beisebol e ele ouvindo. Ah, inclusive, não tem os caras que estão conversando? Esse menino parece que adivinha. Onde sim, o lançador vai pegar mostram a bola? Então, o cara careca de barbicha é o Danny Torres original. É o Danny Lloyd. É o menino. Do Iluminado, do filme. E assim, a gente precisa ver que o corvo tá ali caçando, a gente precisa ver que eles estão vendo que a cascavel faz aquele tipo de coisa. E a gente precisa saber como a cascavel é convertida pra gente entender como funciona uma conversão, como funciona o clã. Então, tipo, se cortasse a cena da conversão da cascavel, da morte do garoto, sabe? Eu queria mais 20 minutos de filme. Eu queria mais 20 minutos de filme pra poder conhecer mais um pouco as pessoas do clã. E conhecer mais um pouco o Billy e as pessoas da vizinhança do Danny, ou, sabe? Ou ver a avó da garota, sei lá, ver como a avó e a garota tinham uma relação, sei lá, sabe? Eu queria que tivesse mais coisa, porque fiquei muito curiosa, por isso que eu comecei a ouvir o livro. Então, Henrique, quer deixar contato, alguma coisa? Muito obrigada por ter aparecido aí. Eu que agradeço. Valeu. Foi um prazer estar aqui com vocês para conversar desse filme bom. Que assistam, gente, vale muito a pena ver. Contato nenhum não, me vejam aí na rua, falem comigo, e é isso. Opa, valeu. Então, tá bom. E Leózio, redes e... Menino, Twitter Leózio, Instagram Dan Leózio e Biscoitos para Caramelo, né, dessa gatinha maravilhosa que participou do programa. No seriadores.com.br, vocês ouvem o SED, ouvem essa cast. Em breve teremos podcasts aí diferenciados que as pessoas pedem, de terror, será? E no logado.com também vocês ouvem as séries Up to Date, né? Isso aí. Então, a gente já sabe, é @ericsmontalk. Eu sou @bin_erica. Oi? @bin_erica no Twitter, porque já roubaram o meu Bin Erica, aquela indiana que não usa Twitter. E @bin_erica, sem underline, no Instagram. Então, é isso, gente. Muito obrigado e valeu! Até o próximo programa. Vou sugar o vapor de vocês. Agora toco rapa, vapor barato. Calma.